Isso foi dia 5 que a gente mudou. Tá louco. Eu demorei mais do que eu demorei, mas é porque, É muito cara. console, né, cara, pra carregar. Não, é questão Tipo, disso. Não é empacotar questão tudo, disso, os não. É jogos, que ah, a tá ca... louco. Não, a questão disso não. É que a casa do meu irmão tinha umas pendências pra mexer. Aí eu tive que arrumar um pedreiro pra mexer em algumas coisas Sim, fazer e. partilheiras para colocar os Ainda bem que eu, jogos não, todos. ainda bem que eu já tinha pago alguns materiais de construção que eu tinha comprado. Aí eu tive que pagar o pedreiro Caraca, mas por quantos anos tu vai empleitada. ficar lá, cara? Hã? Quantos anos tu vai ficar na casa do teu irmão? Quantos anos não, mas vou ficar uns meses, né, cara? Porque vou fazer o quê? Sou pobre, né? Tá Sou certo. igual os caras aí que falam que tem. Sou igual vocês que tem seleção de carro na garagem, não, meu. Eita, olha aí. Quem tem? Quem tem seleção de carro Quem na é que garagem? tem seleção de carro na garagem? Já vou ia pedir empréstimo já. Já vou pedir empréstimo. Só eu e Edu que não tem carro, né, Edu? Eu acho que o Eu Flávio pretendo também não tem, comprar uma não. moto ano que Você vem, tem, velho. Flávio, carro? Você tem, Flávio, carro? Tenho, mas tenho. Pode dizer que O eu tenho. Francisco tem mais S10. Não, o pior de tudo é que eu tô ouvindo vocês falar isso e eu tenho dois carros. Aí, tá vendo? Olha aí, tá vendo? Foi direto Olha pra só, tu, cara. Foi direto. Você está embarcando na maior viagem nostálgica da Podosfera. Machine Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Team Blue, bem-vindos a mais um projeto Triforce. E aqui comigo os nossos queridos amigos lá do Jogo Velho. Aliás, o meu querido amigo lá do Jogo Velho, o Caio. E aí, galera, véia, tudo bem? Olha só, junto aqui também conosco o Guilherme Ferrari. E aí, aqui é o Guilherme, tudo bem? Beleza? O radialista da Rádio Alegria, o radialista da 555, radialista do povo. Olha só, olha só. Bom, pessoal, vocês devem estar perguntando aí, pô, projeto Triforce de novo, que legal, pra quem é, né, ouvinte lá do MachineCast já conhece, sabe que a gente já fez um primeiro episódio, né, junto lá com o pessoal do Conversa Nerd Geek e o Alguma Coisa Cast. E agora eu chamei aqui os nossos queridos amigos lá do Jogo Velho Podcast e do Fliperama de Boteco pra participar aí com a gente também. Então, pra você que é ouvinte desses outros dois podcasts, venha conhecer o MachineCast, né, que a gente fala aí de nostalgia e nós vamos falar sobre a saga Tekken, né? A gente escolheu aí como tema jogos de luta, né? O MachineCast ficou aí com a saga Tekken, os três jogos clássicos. E agora eu vou deixar aqui o nosso querido amigo Caio falar do que eles vão falar lá no Jogo Velho. Fala aí, Caio! Cara, a gente fez um episódio destrinchando ali tudo do primeiro Mortal Kombat. O Mortal Kombat 1. A gente pretende em breve fazer episódio do resto da franquia. A gente pensou até em fazer um lance mais de franquia, dos primeiros jogos. Mas a gente quis fazer um reviewzão bem maneiro do primeiro jogo e ficou bem legal, cara. Vai lá ouvir. No jogo velho, vocês vão curtir. Olha só, Mortal Kombat 1. Nossa senhora, é muita nostalgia realmente, cara. Jogava muito Mortal Kombat. Guilherme, e aí? Lá no Fliperama de Boteco, o que, que vocês vão falar? Lá no Fliperama deu um boteco que eu inventei agora. Nós escolhemos, falando português correto, coloquial. Sim. Nós escolhemos uma trilogia que não é uma trilogia, mas é uma trilogia. Na verdade, é Marvel vs. Capcom, que começou com outros jogos. A gente pegou a trilogia, os jogos que vem antes, então a gente deu um prequel do que se tornou Marvel vs. Capcom, tirando de fora esse último que saiu ali, que a gente... Ah, não, vamos tirar fora. Já como a gente fala sobre jogos antigos, jogos velhos, a gente preferiu tirar fora um jogo novo e focar nos três, que basicamente o último não foi tão bem assim, não é um jogo tão bom, comparado com os outros três, que são velhos. Apesar que o 3 saiu para a geração PS3, e Xbox, a gente se focou nos mais antigos aí, que ainda tinha muito... Teve jogos que saíram pros arcades, teve jogo que saiu pra Xbox, teve jogo que saiu pra Play 1, pra Saturno, então a gente focou nesses aí, que é um jogo de luta, que eu posso resumir assim, quem apertar mais botão mais rápido, ganha. É bom. Quem apertar mais rápido, ganha. E lá no o jogo da epilepsia, né? Porque e lá na saga Tekken, né? Quem não sabe jogar, aperta qualquer botão e ganha também. Também, é muito parecido, porque o Marvel vs. Capcom tem aquelas brincadeiras de botar o level fácil ou o level mais simples, que tu aperta qualquer botão, sai alguma coisa, né? Exatamente. Então tu fica... Exatamente. E o Tekken com Ed Gordo é por aí. E o Tekken com Ed Gordo é mais ou menos assim também. Olha só, Mortal olha só. Kombat não, né? Mortal Kombat não dá. Ó, Mortal Kombat já é um troço já mais embaixo, é um troço mais profissional. É. Não, é complicado fazer os fatalityzinhos lá, não demora não. É. Mais ou menos nivela aí a qualidade dos podcasts, não acha, Guilherme? Ah, não, sim. E Caio... É, podcast bom, tem que falar de jogo bom, né? É, não, nem é questão de bom, não. Mais profissional, fala dos jogos mais profissionais. Os que joga de qualquer jeito, fica pro resto. Ah, mentira, ó, você... Não, tá. Cara, eu parei zoando aqui, mas é todo mundo no mesmo nível aí. Tibum é um grande host. Mas, Caio, lhe faço uma pergunta, porque eu estou preparando uma pauta do Mortal Kombat 1, que é falar sobre os mundos. Vocês falaram sobre os mundos também? Sim, a gente dá uma pinceladinha, até porque bacana. No roteiro do primeiro jogo, ele não aprofundava, né? Olha, ele só mencionava que existia e tudo mais. Mas aí quando a gente for avançando na série, falando dos demais, a gente vai, assim que... Acho que no 2 já começa a aprofundar mais na história, a gente vai mencionar melhor, entendeu? Olha. Mas falamos assim, da Guerra dos Mundos ali e tal. E o Tekken tem uma história muito boa, né? Tanto que teve filme muito bom também, né? Putz, grila. A gente menciona. Ouçam o podcast aí que vocês vão entender. Bom, então vocês já viram que vocês vão ter diversão pra semana toda. E vai ser o projeto Triforce vai ser durante essa semana todinha, né? Segunda-feira sai o Machinecast. Provavelmente no meio da semana aí sai o Jogo Velho e o Fliperama de Boteco. Vocês querem falar o dia que vai sair? Quarta-feira é dia do Jogo Velho. Olha aí. Nossa, é pra não competir com o Nerdcast, que é burrice, a gente sai na quinta-feira, ou de manhã, ou de noite. A gente reveza, às vezes, as postagens. Um de manhã, no outro de noite, pra ver qual que dá melhor resultado aí nos downloads. A gente tá vendo ainda. Depende da hora que acaba de editar, né? Não, porque quando eu edito, o podcast nunca traz. Isso é... Olha, treta news, hein? Faz tempo que tu não edita, outros... hein? Não, o último que eu editei saiu na quinta-feira de manhã cedinho, já tava lá, cara. Ai, que beleza, olha. Quando só. Já que teve podcast que eu editei, saiu na quarta, que não é o dia de sair, pra te ter uma ideia. Quando eu edito, não atrasa nunca, cara. Olha aqui só, é, que beleza. Veio aqui, não é que nem político, que promete e não cumpre. E aí, cara, se o pessoal quiser escutar lá o Jogo Velho, como é que faz pra encontrar vocês? É só procurar no agregador favorito deles lá, Jogo Velho, ou acessar jogovelho.com.br, clicar lá na abinha podcast no menu e ser feliz. Lembrando que é Jogo Velho e não Velho, é Velho. Olha aí. Muito bom isso lá, tipo. Muito bom esclarecer. É muito importante. Se não, cai lá no concorrente. É igual o lance do boteco aí do Guilherme também, que ele tem que lembrar que é boteco, senão o pessoal bota boteco. Ou até o próprio Google corrige, né? Porque ele velho vai pra velho, né? É, exatamente. Sim. E aí, Guilherme, como é que faz pra encontrar lá o Fliperama de Boteco? Primeiro ele pega o seu celular, o computador, um fone de ouvido, por favor, pra não atrapalhar o vizinho. Bota nos ouvidos e procura lá como Fliperama de Boteco com o de ovo.com.br. É muito fácil de encontrar, dificilmente vai ter um podcast com esse nome. Digita lá, vai cair no nosso site ou vai cair no seu agregador favorito do seu celular móvel. E é isso aí, é bem simplesinho, fácil de achar. Beleza, os links para os sites vai estar na postagem. Conforme o cast for saindo, eu coloco o link do episódio, ok? Então tá. Então eu espero que vocês que tenham vindo lá do Jogo Velho e lá do Fliperama de Boteco gostem aí do episódio do Machinecast, assim como vocês provavelmente gostaram aí dos podcasts favoritos de vocês. Sejam bem-vindos e obrigado. Tchau, Caio. Até mais, cara. Valeu. Abração. Tchau, Guilherme. Tchau, tchau. Um abraço e um beijo na bunda. Certo. E agora fiquem aí com o Team Blue. Olha só. Inception. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Team Blue. Bem-vindos a mais uma viagem no tempo, e aqui comigo hoje, ele, Eduardo Filhote. Fala galera, tamo aí de volta pra falar desse joguinho magnífico, porque não há personagem melhor que um dinossauro pra dar porrada. Olha, olha aí, Edu querendo jogar Jurassic Park de PlayStation. Junto aqui conosco ele, Neilson Lopes. Eu vou rebater o Edu. Você já jogou um jogo do... que você joga com... bate com carro, a roda do carro, lembra? Bate com a roda lembra? Do carro? É o... não tô nem vindo a referência, não. É o Fight Megamix. Caraca, não lembro dessa porra. Ah, sim, que tem o carro do Daytona, não é? Tem o carro do Daytona. Qual que faz melhor agora? Nossa, essa aí é true, hein? Porra! E também aqui com a gente, ele, Flávio Azevedo. Fala, galera. Eu ia rebater o Edu e o Neilson falando que melhor era jogar com o Urso Panda, mas deixa pra lá. Depois do Daytona, do carro ali, não dá mais. Bom, hoje, pessoal, nós temos aí um convidado especial aí vindo lá do Player Select e daquele outro podcast lá das Crianças Órfãs, né? Francisco Miller! Opa, fala, pessoal, estamos aí. E pra falar sobre esse jogo que a gente vai conversar aqui hoje, tem que ter habilidade. Tem que ter habilidade. Puta que pariu. Mas o Francisco... O trocadilho foi tão ruim que eu errei ele na hora de falar. Meu amigo roubou o banco da praça do Spider agora. Mas o Francisco... O Prosódia, o Proibido. É. Como é que é? Como é que é o nome do podcast mesmo, aquela das crianças órfãs lá, cara, que é bem estranho, como é? Sem pai me notou. Na verdade, o nome é Sem Pai, né? Mas pra ficar mais popular pro futebol, entendeu? Eu falo Sem Pai mesmo, que daí Sem Pai, é. Tá certo, é. Sem Pai me notou aí. OK, então, OK. Né? Quem é órfão, vai ouve lá que vai se identificar. Certo, pessoal? Então, dito isso, eu acho que tá na hora dos nossos recadinhos, não é, Edu? É isso aí, Team Blue. Então, galera, se você também tem uma história triste na família, do tipo, seu pai te jogou num penhasco pra saber se você era forte, você pode compartilhar. Vai lá pro senpai lá. Eu achei que ele ia recomendar o podcast do Francisco. Porra, o Reacha é o maldito mesmo, né, bicho? Você pode compartilhar essa história triste com a gente lá no nosso Facebook, lá no facebook.com/machinecast, ou então lá no nosso grupo, facebook.com/groups/machinecast. Agora, se você é o tipo de pessoa que faz pactos demoníacos para poder sair destilando seu ódio por aí, você pode... destilar o seu ódio lá no Twitter. A gente aceita tweets maldosos também lá no nosso perfil, que é o @machinecast. Só não adiciona agora, nisso. Agora, se o seu negócio é jogar videogames ali apertando os botões igual um louco, querendo fazer todos os tipos de combos possíveis, você pode falar que você joga com o Ed Gordo lá no nosso perfil do Alvanista, que é o @machinecast. Aí vai ser banido. Não pode pegar o Ed Gordo, né? Agora, se você quer mostrar que você tem um verdadeiro potencial para ser um verdadeiro rei do punho de ferro, você pode se juntar a nós no nosso grupo do Telegram, porque lá rola porradaria, pancadaria, a briga desenfreada, a treta sem limites. Só pegar o link aí na descrição. Então tá, dito isso, vamos nos preparar aí para falar sobre Tekken, ok? Então, vamos pro cast! MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. só, voltamos e agora vamos começar a falar sobre Tekken. Mas antes, né, como já é de costume aqui no MachineCast, vamos falar sobre hoje em dia. Pessoal, hoje em dia, Tekken. Quem aqui ainda joga Tekken? Eu vou dizer pra vocês, a minha experiência mais recente com Tekken é com Tekken 7, né? Indo contra a tudo que eu prego aqui no MachineCast, né? Sobre ser contra crossovers. E o Tekken inventou de fazer isso. E são, assim, os crossovers mais ridículos que poderiam existir na face da Terra. Como, por exemplo, né, inserir... Não que ele vá interferir diretamente na história do jogo. Pra mim, se a gente tirar a parte que aparece o Akuma do Street Fighter... No Tekken ele não faz nenhuma falta, não interfere em nada, não existe nenhum buraco, nada que falte ali. Então ele foi até inclusive pós-produção, tenho certeza. Só eu marketing mesmo. Acho que ele foi mesmo. Incluído como tipo easter egg, saca, velho? Não, ele faz parte da história, realmente. Se tu olhar assim, ele tá inserido na história. Como é que é o nome da. Eu esqueço desses jogos de luta que tem história agora, como é que é o nome disso? Enfim. Tem história o quê? História nos jogos de luta agora. Na lore? É, lore? Eu não sei. Hoje em dia todos os jogos de luta tem que ter um modo história. Modo história. Ah, isso. Entendi. Então, mas ele esse tá... lance do Akuma aí não foi porque, tipo, era pra ter o Street Fighter vs Tekken. Não, foi esse que teve, né? Teve. Street Fighter vs Tekken. E daí eles não fizeram, mas no Tekken eles colocaram o Akuma lá só pra dizer que tinha alguma coisa em Street Fighter. Não, é que a Capcom fez, né? Street Fighter vs Tekken. E aí, o que acontece? Quando a Capcom faz um jogo usando personagens de outra, automaticamente a outra empresa tem os direitos de alguns personagens pra fazer outro jogo, né? Daí ela que escolhe. É uma permuta. É, por enquanto, a última, única coisa que eles usaram foi o Akuma. Fala, Flávio. É. Não, eles estavam um projeto de ter o Tekken versus Street Fighter, que aí seria mais nos gráficos 3D, no mundo do Tekken. Só que tem uma mecânica do Tekken, sim, né? Sim. O outro tem a mecânica do Street. Sim, e foi uma bosta. Foi um fiasco, o Street Fighter Cross Tekken foi um fiasco, aí acho que eles estão segurando, ou não vão fazer, não sei. Porque é impossível jogar com os personagens do Tekken, cara, os golpes são tudo diferentes, cara. Puta que pariu, cara. É uma merda tremenda, cara. Eu digo pra vocês que crossover é uma bosta, vocês ficam brigando comigo. E mas isso aí é mais verdade, uma prova, cara. Mas na verdade é porque os golpes do Tekken são golpes reais, né, cara? De artes marciais reais, cara. Pois é, o problema, Nilson, o problema do jogo nem é os gráficos dos personagens, nem nada. Os personagens lá no jogo do Street Fighter vs. Tekken não são os personagens, nem o gráfico mais cartunesco. Nada disso é problema, cara. O problema é como se dá os golpes dos personagens do Tekken, cara. É sim, totalmente sim, diferente, cara. É um absurdo. Por que eles fizeram isso, cara? Entendeu? Aí matou. Eu não vejo ninguém jogando com os personagens do Tekken. Quando eu vi alguém jogando, era tudo Street Fighter. Não é todo crossover que dá certo, né? É, isso aí é mais um fiasco. E aí, ainda pra continuar na questão crossover, além do Akuma, que foi inserido ali na história, ainda em DLC saiu o Gizzy Howard. Aí, né, puta que pariu. Eu achei que tu ia falar outro, mas eu acho que tu vai chegar no que eu quero. É, e aí, eu cometi o sacrilégio de comprar, eu paguei 30 golpes no Gizzy Howard. Caraca, nossa. Porra, cara, e combina. Só o personagem? Caraca, velho. Porra. Que facada. Não, mas mano. É que é o seguinte, cara. O Gizzy, ele ficou muito parecido com aquele jogo do Wild Ambition, sabe? Do PlayStation. Me lembrava muito, cara. Por causa do 3D e coisa e tal. Eu acabei comprando essa porra. Joguei de monte com ele. É muito legal, cara, jogar com o Gizzy, cara. Me rendi. Mas fala aí qual é o outro personagem, ô Francisco, que eu não tô ligado. É o Noctis do Final Fantasy XV. Noctis do Final Fantasy XV. Ah, ele vai estar no Tekken agora, né? Ah, cara, eu não jogo esses joguinhos 3 pra um real, então nem faço ideia de quem tu tá falando. Não faço ideia. Final Fantasy pra mim é Final Fantasy Tactics 7, 8 e 9, só. Olha aí, o 7 só é top. Só os que importa. Tem esse joguinho novo aí que ninguém se importa com o joguinho novo, né? Não, ninguém mas joga tem esse porra. Cara aí. Ninguém joga isso aí, mas, né, tá lá no Tekken também, que é, porra... contexto zero, né, cara? O Akuma. Ele, se ele tivesse vai, no. Assim, se ele mas tivesse. Agora o é sacanagem, pô. Se esse cara tivesse no. Naquele outro jogo. No Soul Calibur, aí tudo bem, né? O cara usa uma espada, usa não sei mas o quê. Deixa, mas eu deixa acho que. Deixa eu perguntar a vocês: esse personagem ele é um guerreiro? Como é que é? É um guerreiro. Ele é um príncipe guerreiro, rapaz. Olha aí. Ah, então. Mas ele usa arma, sabe, o Neilson? É o He-Man. É o He-Man, então. Não que tenha a ver, até porque o Yoshimitsu também usa, mas enfim, sei lá. Não combinou. Pra mim, não combina. Não, é meio estranho. É até válido se você colocar um negócio, tipo assim, sem interferir no cânone do jogo. Igual a série Calibur faz colocando os personagens especiais, assim, sim, sabe? Sim. O cara tá ali só como referência. Exato. Ah, toma aí fanservice pra vocês aí, pra galera ficar feliz. Mas não é parte do jogo, saca? Igual seria legal, por exemplo, eles terem colocado referências do Street Fighter ou do King of Fighters ou de outros jogos assim, mas tipo... Como referências, como easter eggs... Como personagem jogável, só pro Contra, né, Edu? É, agora, contra. Como é que eles então, vão... Então, tipo assim, ah, colocou o Gizzy, por exemplo, pra assim, ah, tá no mesmo mundo, tipo assim, como uma referência, igual, sei lá, tem um convite lá com o nome do Gizzy assinado, mas é tipo um puta de um easter egg, não é um negócio, nossa... Mas a questão é a seguinte, que assim, tal. Esse negócio de crossover é muito complicado, porque... O pessoal não se contenta em jogar unicamente. Aí o pessoal vai querer saber como é que o Gizzy tá. O Akuma tá no. O Akuma, porque o Gizzy ele é só pra jogar, não tá na história. Mas o Akuma não, o Akuma tá no cânone principal do Tekken 7. E aí, como é que eles vão explicar de nunca ter encontrado nenhum personagem do Street Fighter na vida, sabe? Nos 20 e tantos anos de Tekken. Ah, porque o torneio do Street Fighter era Série A e o Tekken é Série B. É, excelente. Ok. Ah, mas colocar o Akuma e colocar o Gizzy até vai, porque eles são luta, tipo, eles são de jogos de luta, então, sim, né? Sim, dá sim, desculpa, mas sim. O Noctis não é jogo de luta. Pois é, mesma coisa que botar, RPG, é que eu falei, aí... mesma coisa que botar a Jill no Capcom versus Marvel, vai tomar no... Porra. Mas a Jill é um personagem excelente no Marvel vs. Capcom. Isso eu não discuto, Nilson. Eu não discuto que ela é um personagem excelente. Mas, sério? Sabe? Não faz nenhum sentido, tu entende? Ah, para de chutar. Ah, vai me dizer que faz sentido botar a Jill pra lutar. Ah, não faz sentido. Claro que não, a graça, cara. Os videogames é essa, velho. Não, mas aí se você for olhar por graça, esse, ó. Se você for olhar por esse ângulo, faz sentido o cara dar um salto de 10 metros? É, cara, mas não é essa, saca? A questão, velho. A questão é a questão assim, é. A gente gosta de um pouco, um mínimo de coerência. Tu botar um personagem que não luta, sabe? Pra lutar com tipo, por exemplo, o máximo dos lutadores que é o Ryu, o maior número de, maior referência do mundo de luta de todos que é o Ryu, aí tu bota um personagem que não é lutador, sabe? Ah, não. É só um pouco de coerência, entendeu? Algumas coisas que não faz sentido. Podia ter tanto personagem legal na Capcom pra botar que luta, e eles me botam a Jill, ah, isso que, não, que me incomoda, você entende? Botaram um bichinho Playmobil, não tem o Playmobil? Bom, enfim, isso aí vai longe, então deixa pra lá. Então, tirando eu, mais alguém jogou Tekken 7? 7 não. 7 não. Desculpa aí. Sou rica! Só o rico. Desculpa aí. Sou rico, milionário. Desculpa aí. Eu zerei no YouTube. Ei, falar igual os moleques hoje, eu zerei no YouTube. Mas eu joguei Tekken 7. Aonde você jogou? No YouTube, porra. Ah, ok. Tem muito jogador de YouTube hoje aí, pô. Tem muito jogador aí de YouTube. Então tá, vamos falar do jogo bom, né? Pois é. Ok. The King of Iron Fist Tournament. Enter the Tekken. Então, vamos começar aqui pelo Tekken 1. Eu acho que o Edu tem um pequeno resumo aí, né, Edu? Tenho, cara. Resuminho rapidinho aqui. O Tekken, ele foi lançado, então, em 1994. Primeiro, pra arcade. Explica pra gente o que quer dizer Tekken. A gente quer saber. Ué, eu vou falar a ficha porque está no nome do jogo, está na história do jogo. É o nome da corporação dos bichinhos. Ah, tá, ok. Vai lá. Tekken. Então vai lá, desculpa aí. Então, o jogo foi lançado em 1994, em dezembro, para os arcades, e depois foi lançado em 95 para PlayStation e lançado também nos Estados Unidos, na Europa, em 95. O jogo, então, ele foi dirigido pelo Seishi Ishii, produzido pelo Hajime Nakatani. Peraí. Como é que é o nome? Hajime Nakatani. Fala aí, Nilson, como é que é o nome? Geralmente nome de não tem aquele acentuamento, não. Hajime. Ah, então, repete então, por favor. Só se for. Hajime Nakatani. O game design foi feito pelo Satoru Yamada. O game conta lá então a história do torneio The King of Iron Fist. Tudo começa lá com o nosso poderoso e multimilionário dono da multinacional corporação Tekken, Heihachi Mishima. O nome da corporação é Mishima Zaibatsu. Tirando o nome isso do não torneio que é Tekken. Tirando isso não é o rei, não começa com o Heihachi, viu? Começa com o Jinpachi, que é o pai do Heihachi. Cara, nas histórias que eu achei aqui todas não mencionam o Jinpachi, só o Heihachi. Essas fontezinhas 3 por 1 real aí, hein? Porra! Cara. Não, na verdade ele tá falando a história do primeiro, né, cara? Sim. É que até coisas. Então o Jinpachi não existia. A história que é apresentada no primeiro. Vai lá, segue. Deixa eu fazer o caralho, resumo. Segue. O nome da corporação é Mishima Zaibatsu. Isso. E o nome do torneio que é Tekken. Que exatamente. É Punho de Aço. Uai. Então, é que o resumo do filme, essa porra é chefe da Tekken Corp. Só que no primeiro jogo não tinha esse nome ainda, Flávio, entendeu? Não. No primeiro jogo não tinha a tal da Zaibatsu ainda. Me chama Zaibatsu. Vai lá, segue. Deixa eu terminar o resumo e aí depois a gente vê. Vai lá. Então, e ele organiza o torneio de artes marciais The King of Iron Fist, que é uma competição de luta com um prêmio bilionário lá, muita grana e coisa e tal, e entram vários participantes. Dentre esses participantes, um deles é o Kazuya, que na verdade é o filho do Heihachi. 26 anos atrás, antes do torneio, o Heihachi, para saber se o Kazuya era realmente filho dele, para fazer um teste, né, jogou o guri de um penhasco. Porque a teoria dele era o seguinte: se ele sobrevivesse, ele seria forte o suficiente para ser filho dele. Se ele morresse, ele não era filho dele, era só uma pessoinha comum. Olha só, é um novo tipo de teste de DNA. É, mais deficiente que o DNA. Isso, tem que avisar pra esse cara que existe o teste do ratinho, se ele não quisesse fazer. Ô, Edu, isso tá parecendo o teste do Saiyajins, não tem? Você é fraco, for soldado de passa classe, você vai morrer. Pra provar o teu valor, eu vou te mandar aqui pra um planeta e aí tu domina ele todo, tá? Quando tu dominar todo o planeta, daí beleza, a gente já sabe que tu é um Saiyajin top, né? Então... pro pessoal mais leitinho com pira aí, que só jogou Tekken 7... O Tekken 7, ele aborda toda a história Mishima. Então, tem um repórter lá que faz todo um levantamento da história. Então, existe lutas durante esse modo história do Tekken 7 e fala desde antes desse acontecimento aí do que o Edu tá narrando. Mas só que o Edu tá fazendo um resumo do Tekken 1. Então, até então, muitas coisas não existiam nesse universo. E a gente sabe que conforme o tempo vai passando, eles vão modificando, eles vão arredondando, tampando o furo. O Tekken 7 é o final, é a linha final canônica, que ele conta toda a história. Então, muita coisa é diferente, principalmente essa parte aí que o Edu tá contando aí, que existem tantas coisas antes, inclusive algumas eu já mencionei aí, que com certeza não tá nesse resumo. Então segue aí, se achar diferente já sabe por que é. Vai lá, Edu, é a história do jogo na época. Do jogo 1, isso, é a história que tá lá no Tekken 1. Se você jogar o Tekken 1, é essa história que você vai ver lá no jogo. Isso. Então, o além Kazuya... Além de um monte de quadradinho, lógico. o Kazuya sobreviveu, só que no que ele caiu, ele ficou com uma ferida muito profunda no tórax. e que tava matando ele lentamente. É nisso então, nesse momento aí, que ele tá ferido lá, quase morrendo e tal, por causa dessa ferida no tórax, que ele encontra com uma entidade chamada de Devil, que concede pra ele uma oportunidade de cura e de vingança. Só que rola tipo um pacto demoníaco e coisa e tal. Kazuya acaba sendo possuído, na verdade, pelo Devil. Mas ele é curado. Ele tipo, ele fica com outro por dentro. Caraca. O cara vendeu a alma ao Cramunhão, doido. Sim, ao Cramunhão. Ao mochila de criança. Começou a fazer programa infantil, que se rodar ao contrário, começa a... Né? Vem por aí. Então, ele faz, né, a proposta. Inclusive, né, o Flávio, se tu rodar o CD do Tekken ao contrário, tu... Deve ouvir o Hilaria da Xuxa. Então ele faz a proposta pro Kazuya em troca da alma dele, salvar ele, conceder ele o poder, o Kazuya aceita. E eu vou até me retratar, não são 26, são 21 anos depois. Olha. O Kazuya tá lá participando do torneio, né? O torneio Tekken, o The King of Iron Fist. Vou falar aqui essa parte da história agora, porque é a forma como o 2 vai começar. Então é o que ficou canônico do 1 para o 2 nesse jogo apenas aí na história do 2. Igual o Team Blue falou aí, no 7 mudam algumas coisas e tal. O Kazuya tá lá no torneio. Ele tá ganhando invicto da galera. Ele teve um empate contra o Paul Phoenix, que foi páreo duro pra ele. Eles empataram durante o torneio. Mas o Kazuya seguiu daí em diante invicto. E chegou até o round final, a batalha final, que seria contra o Heihachi. E eles lutam justamente no mesmo precipício onde o Heihachi jogou o Kazuya. Aí eles têm uma luta violentíssima. O Kazuya se transforma no Devil Kazuya, ele é possuído lá pelos poderes do Devil, e com isso ele derrota o Heihachi e atira o Heihachi no precipício também. Pé, cumpriu a vingança dele e coisa e tal, e o Kazuya se tornou o novo dono da corporação. A corporação vai se chamar Mishima Zaibatsu. Eu só não lembro dessa parte do Kazuya se transformar o Devil, viu? Eu acho, pelo que eu me lembro, do jogo não tem. É o end dele, pô. Eu não lembro do end do primeiro jogo. Não lembro se ele se transforma. Que ele dá até um sorrisinho do estranho pra caramba. No primeiro? No primeiro. Tem até ele pra jogar também. É, essa cena daquele sorriso, cara, aquele sorriso ele só pode ter endemoniado, cara. Não tem como o cara dar um sorriso pra ele. Namora. Tá endemoniado, cara. Ele virou o Cramunhão Kazuya. Não, aí, desculpa, foi, vocês estão equivocados, viu? Tekken 1 não tem Devil. Ele tá normal. É só a partir não, do 2. Não, cara, ele não tá falando no jogo pra jogar, não. Esse é o end dele. É entendeu? O end, cara, no final. Não, eu tô olhando, tô assistindo a final aqui, cara. Ele tá normal. Ele não tá transformado em Devil. Vocês estão confundindo, hein? Cara, não tem o Devil no primeiro eu peguei, jogo. Eu peguei a fonte em 5 sites diferentes, os 5 falam a mesma coisa, que o Jin, ó, que o Kazuya vira o Devil, usa os poderes do Devil, uh-huh, derrota o Heihachi e joga no penhasco. Bom, então, isso é na sinopse do final, porque a CGI lá do final, o final do jogo mesmo, quando tu termina com o Kazuya, porque o último chefão do jogo é o Heihachi. Sim. E aí tu joga com o Kazuya, tu derrota ele como Kazuya. E aí o final do jogo tá aí, essa aí que vocês podem assistir. Ele não tá transformado. E o Devil só aparece no Tekken 2, que deu o chefão final do Tekken 2. Aqui tá dizendo que o Devil aparece no 1, no mas 1. É no PlayStation. É o chefe secreto quando você joga com o Heihachi. Ah, ok. Olha aí. Ah, então tem essa diferença aí, ó. Eu acho que na história ele transforma rapidinho e destransforma. Só pra derrotar o pai dele, entendeu? Pode ser que ele não, jogo. Tipo assim, não vira fisicamente o Devil, saca? É. Mas, tipo, o poder dele assume ali, coisa e tal, e ele luta tipo Yusuke, assim, no inconsciente. É. Pode ser isso aí também, né, cara? Porque fala que ele usa os poderes do Devil pra ganhar do Heihachi. Tanto que não faria nem sentido, tipo, ele ter feito pacto com o Devil se ele não precisasse do poder do Devil pra derrotar o Rei Hash. Não, ele só. Ele fez o pacto pra ele poder sobreviver, né? Mas ele não. E esse final aí do Devil, ele aparece realmente, mas é. É só com o Kazuya aqui mesmo. É bem estranho. Bem diferente. Mas enfim. Segue lá então. Então na história, ele vira o Devil, pronto. Isso. Aí vale um adendozinho. Cada personagem tem o seu endzinho diferenciado, que algumas vezes não coincide com o end do Kazuya. Só que, pra história do 2, como a história do 2 se inicia, o que ficou canônico é que o Kazuya venceu o torneio. Sim, ele é o protagonista do jogo. Sim. É porque tem finais onde, né, sim, outros personagens, se você zerar, o final diferencia. Não é o Kazuya o vencedor e tal. Sim. E aí a história do 1 é essa. Olha aí. Quem aqui, olha aí. Quem aqui jogou Tekken 1 no fliperama? Não joguei. Cara, eu joguei no fliperama. Olha aí. Nilson, jogou no fliperama, Nilson? Eu só joguei, inclusive, no fliperama, não joguei no Play. Não, eu fui começar Tekken no 2, cara. Olha aí. Também. Francisco? Um pouquinho também. Não, o primeiro que eu joguei foi o 3 mesmo e eu joguei os outros por curiosidade. Viu só por que eu falei que o 3 é melhor pra ele? Sim, mas claro, é. Porra, é o cara vai ficar calado o jogo todo, caralho, vai ficar calado o cast todo, vai esperar até o 3. Porra. Mas Edu, conta da tua experiência aí do Tekken 1 no fliperama, mas tu jogou. Foi. Eu quero saber se tu jogou no fliperama antes de conhecer o 2. É isso que eu quero saber. Cara, é o único que eu conhecia. Tipo, não tinha o 2 ainda, não tinha lançado o 2 ainda, saca? Olha só, eu comecei pelo 2 também. Não, e ele foi tipo, assim, foi um jogo que não fez muito sucesso por conta da diferença de jogabilidade dele. Ele ficou muito pouco tempo na locadora, saca? Porque os famosos, né, era King of Fighters, Street Fighter e Mortal Kombat, que você tinha aquele esquema de Hadouken, magia, combi, coisa e tal. O Tekken, quando ele chegou na locadora, era totalmente diferente. Era você fazer os combos ali, a velocidade do jogo era mais tipo de acordo com a velocidade do movimento. Se você perdesse o timing do movimento, você não encaixava o combo, você não conseguia encaixar o outro golpe. Você tinha a diferença de dar o golpe apertando pra frente, pra trás, pra cima, pra baixo, e aquelas coisas todas. Então, o jogo ficou muito diferente, cara. Tipo, eu não conheço, não lembro de ninguém na locadora ter zerado o jogo, saca? Todo mundo achou muito diferente a jogabilidade. Na época a gente tinha muitas rivalidades nos jogos de luta. Era Street Fighter ou com The King of Fighters ou com Mortal Kombat, né? E o Tekken, na época, rivalizava com o Virtual Fight. Quem aí jogou final Virtual Fight na época? Eu joguei no Sega Saturno. Olha aí. Nilson deve jogar até hoje, né, Nilson? Eu jogo, eu gosto pra caramba. Olha aí. Eu gosto de todos, né, cara? Sim. Eu nunca simpatizei com Virtual Fight. Mas você tá ligado que o Virtual Fight, ele é o primeiro jogo 3D desse estilo, né, cara? Sim, eu lembro até dos comerciais que passava na televisão, não sei se vocês lembram. Sim. Jogou, Flavinho? O que? O Virtual Fight? Virtual Fighter, foi por isso que eu atrasei em jogar o Tekken, porque eu não gostei do Virtual Fighter, e aí eu fiquei meio assim quando vi o Tekken, achei que era parecido. Eu acho que ele é um pouquinho mais dinâmico assim que o Virtual Fighter era muito lento, Eu lembro que eu joguei Tekken, e quando eu joguei Tekken, o pessoal já falava mal do Virtual Fighter, falando que era jogo que parecia que tu lutava na lua, que ele tinha o pulo mais, que demorava mais e tal. E eu sempre tive esse preconceitinho, assim, justamente porque todo mundo jogava Tekken e falava que Virtual Fighter era uma merda. Mas na verdade, mas olha só, em questão do pulo que você tá falando aí, o Tekken 1 e 2 também faz isso. Mesma coisa que o Virtual, dá aquele pulão altão de chute pra isso, trás. Depois eles corrigiram isso, né? Não depois é tanto, mas é mais ou menos aquilo. Não, é altão também. Do Tekken 1 e 2 é altão também. Igual o Virtual Fight. É a mesma coisa. É igual, pular alto pra cacete. Então, não, esse argumento não adianta comigo, cara. Que eu joguei os dois, então não tem como. Sim. O Virtual era mais lento, né? O Virtual Fight, né? Eu acho que não é a questão de ser mais lento, mas eu acho que ele é menos dinâmico, assim, tu tem que dar os golpes mais precisos, assim, sabe? Tipo assim, a grande diferença pra mim, só pra mim concluir essa parte, a grande diferença pra mim de Virtual Fighter e Tekken é o seguinte: Virtual Fighter não é pra qualquer um. Tekken, isso, tu bota a tua mãe pra apertar os botões e ela consegue jogar e te mata se tu ratear. Não, agora você falou que realmente o Virtual Fighter ele foi feito pra pessoas que sabe jogar, entendeu? Ele é um jogo mais cadenciado, ele não é um jogo de loucura. Exato. Se você apertar, sair apertando tudo, você não faz nada. Não faz nada. Entendeu? Exatamente. E o Tekken já é isso, cara. Pô, mais pra frente a gente vai entrar nessa parte de deixar qualquer um jogar, e aí eu vou na parte do Tekken 3, que é o mais famoso aí, e aí eu volto nessa parte de deixar qualquer um jogar pra vocês entenderem. Assim, a minha experiência com Tekken 1, cara, ela vem de depois de jogar Tekken 2. Quando eu joguei Tekken 2 e coisa e tal, que na época era lançamento. Mais pra frente eu descobri que existia Tekken 1, porque eu acho que ele tinha em um CD, eu não lembro qual jogo que tinha o Tekken 1 e o 2 incluídos, agora não me recordo. E aí eu joguei o Tekken 1, só assim pra me conhecer. E aí futuramente eu acho que na mesma época eu encontrei no fliperama, mas nunca me atrevi a querer jogar no fliperama o Tekken. Porque eu acho muito difícil de jogar esse tipo de jogo no fliperama. Cara do céu, é muito difícil. Sou Age, eu cheguei a jogar no fliperama. E eu gostava bastante, mas o Tekken nunca me atrevi a jogar, porque eu tenho bastante dificuldade de jogar esse tipo de jogo no fliperama. Mas o Tekken 1, pra que nem o Francisco falou aí, hoje ele só vale mesmo com curiosidade, cara. Porque eu tenho o sentimento de Neilson aí, me sinto jogando Atari. Não, aí você tá pegando pesado. Aí é sacanagem. Mas não. Tipo, eu joguei ele não com a visão da época, eu joguei ele justamente porque eu gostava de Tekken, eu joguei o 3, depois eu joguei o 4 e tal, joguei até o 6 também. E aí eu fui olhar os primeiros pra ver qual é que era do jogo, tá ligado? Mas tu só viu porque vem nos novos, né? Vem incluído, não, né? eu vi porque eu fui atrás pra jogar mesmo e tal. Ah, tá, mas como? Tu pegou de Play 1? De Play 1. Fui olhar o original que eu queria ver como é que era. Eu não sei se é o Tekken 5, eu não sei se é o Tekken 5 ou Tekken 6 que vem o 1, 2 e o 3. É o 5. É o 5. Vem o 1, 2 e 3 mais o de fliperama. Isso. A versão de fliperama. Sim. E aí, uma coisa que eu achei legal pra caramba é que os golpes, a essência dos personagens continuava a mesma. Tipo, tava todo mundo lá. A Nina, tu pegava os golpes dela, ela dava mais ou menos o golpe do 3. Então, isso eu achei muito maneiro, que tudo que eu gostava dos jogos mais recentes, eu fui olhar os primeiros e eles já estavam meio que desenvolvendo, eles construíram em cima daquilo ali, né? Eles não meio que descartaram tudo, todo o lore ali e tal, eles vieram aperfeiçoando a parada mesmo. Isso, tem alguns personagens que com o tempo eles mudaram assim da água pro vinho. Tem outros personagens que mantêm a característica aí até hoje, né? E tem outros que foram cagados mesmo, né? Diga-se de passagem aí, o Jin, né? Porque puta que pariu. Mas enfim, isso aí já passa do que a gente quer falar. Mas eu acho que o Tekken 1 é isso aí. Edu, tem resuminho do Tekken 2, Edu? Resuminho, resumão. Eita, porra. Vai lá, então. O torneio, então, foi vencido pelo Kazuya, que se tornou o dono da corporação da Mishima Zaibatsu. E 2 anos se passaram desde que tudo isso aconteceu. O Kazuya ficou poderoso, maligno e malvado, igual o pai dele. Ou seja, ele virou o Heihachi miniatura. Não, mas ele, pelo menos, ele tem o Cramunhão no corpo, né? O Cramunhão no corpo, ele é justificado. Ele tem a desculpa. Aqui, desculpa. Né? Então ele acaba mais malvado ainda um pouco que o próprio Heihachi. E a influência dele já estava chegando a níveis globais. Aí o que que acontece? De repente, uma mensagem retransmitida pela fortaleza da Mishima Zaibatsu para agências de notícias do mundo inteiro, anunciando que vai acontecer um novo torneio do The King of Iron Fist, com um prêmio 1000 vezes maior do que o prêmio do torneio anterior. Pera aí um pouquinho, eu sou obrigado a parar, porque eu quero ouvir isso de novo. Edu, repete pra mim, por favor, o nome do torneio. The King of Iron Fist. Nossa, que coisa linda, cara. Eu queria saber falar assim que nem o Edu, cara. Porra, eu não consigo falar essa porra nem a pau. Mal consigo falar ele em português, olha só. Um dia, quem sabe, Edu, um dia consigo. Né? Segue. Vai lá, é só praticar. O Kazuya não tava sabendo, né? Mas o Heihachi sobreviveu à queda do penhasco da mesma forma que ele passou esses 2 anos tá, aí. Tá, então peraí. Eu vou ter que interromper de novo, peraí. Então quer dizer que o Kazuya, quer dizer que o Heihachi, então, conseguiu o merecimento de ser filho do Kazuya. Virou, agora ele é filho do Kazuya, entendeu? Na verdade, como ele sobreviveu sem precisar do Devil, eu acho que ele conseguiu ser o... de provar que ele é o pai do Kazuya. Tá mais pra uma tradição de família esse não, negócio. Não, peraí, olha só, eu acho que o Edu não entendeu. Edu, o Heihachi jogou o Kazuya porque era a maneira do... Se o Kazuya sobrevivesse, era a maneira de provar que ele era realmente filho dele. Se o Kazuya jogou o Heihachi e o Heihachi sobreviveu, o Heihachi provou que é filho do Kazuya. Não, oxe. Não, mas na verdade o Heihachi já sabia que ele ia sobreviver. Tanto que ele sabia que ele conseguia sobreviver, por isso que ele jogou o Kazuya lá. Ah, então ele já sabia que ele era filho do... Nossa, sim, claro, porra. Ele já sabia que ele era um cara, porque o vô dele já tinha jogado ele no penhasco. Eita, e ele tinha voltado, entendeu? Ele já tinha voltado, pô. Não, e isso parece tão engraçado a gente ficar falando isso. Mas voltando lá no Tekken 7, a cena de um jogando o outro, todas elas são iguais. Só mudam os personagens de lugar, tá ligado? É tudo igual, assim. É. Toda hora tem um jogando o outro daquela porra daquele penhasco. As imagens são iguaizinhas, cara. Só muda o personagem que tá sendo jogado, sabe? E o que tá jogando. Até o Jin entra nessa parada até de ser jogado entra. No... É. Eu acho que eles são da mesma tribo lá da Yukina e do Riei, tá ligado? Ah, qual é que é a tribo? A tribo lá do povo do Sim, gelo, qual é o nome, que se nasceu. A tribo do povo do gelo, eu acho. Porra, não, que nome alguma bosta. Coisa assim. É igual a tribo da coisa lá. Toco congelado. Tô congelado. Deixa eu ver aqui, povo da Yukina. Toco congelado. Ou então da família... Ah, se fosse o Gon, é da família Dinossauro, que é a família Dinossauro... Ele é o Baby. Tem um episódio lá que os caras, depois que a pessoa passa uma certa idade, eles jogam a pessoa no posto de piche. Sim, cara, também. Pode ter visto muito família Dinossauro, cara. Saca? Ai, meu Deus do céu, cara. Enfim, o Heihachi sobreviveu do negócio. Ficou marotamente esses 2 anos escondido nas montanhas, meditando, recuperando sua saúde, recuperando sua força, e organizou secretamente o torneio. Não. Quem organizou esse segundo torneio foi o Kazuya. Ele só participou. Isso, o Kazuya organizou o segundo torneio então, foi realizado pelo Kazuya. Errado que eu entendi pelo texto que o Heihachi que tinha organizado. Não. O Heihachi chegou de surpresa pra participar do torneio. Não, então beleza. Aí o Heihachi, então, apareceu no torneio e com o objetivo de derrotar o Kazuya, tomar a corporação dele de volta e voltar tudo do jeito que tava antes, com ele sendo o chefão da parada toda. Aí, dessa forma... Os papéis do primeiro Tekken são invertidos. E a gente tem o Jin. A gente tem o Kazuya. O Kazuya como o vilão final. Inclusive na forma de Devil Kazuya como a última batalha aí de todas aí. Sim. E no final que ficou canônico para a história do 3. Da mesma forma que o primeiro, cada personagem tem seu finalzinho também. O que ficou canônico para a história do 3. O Heihachi foi o campeão do torneio. Derrotou o Devil Kazuya. Quando ele fez isso, o Kazuya voltou ao normal. Então ele pega o corpo do Kazuya, vai embora num helicóptero aí, levando o corpo do Kazuya embora. Vai se saber o que ele deseja. Não, ele não leva no helicóptero. Ele vai de a pé até a beira do vulcão não, já. Tá no helicóptero. Tá no helicóptero. É no helicóptero. No ele sobrevoa um vulcão. É. Caraca. Olha só como a memória engana, hein? É. Aí eles pegam o corpo do Kazuya. Aí eles estão lá no helicóptero sobrevoando o vulcão que tá prestes a entrar em erupção. O Heihachi joga o corpo do Kazuya no vulcão e vai embora. Quero ver sobreviver esse penhasco. Né? Tá, ó. Vocês estão errados. Vocês estão errados de novo. Ele não tá no helicóptero. E tá onde, então? A pé no vulcão, na beira do vulcão. Porra! Ele tá falando é da história, cara. Ele não tá falando do final. Não, mas é o final é o que tá no jogo, cara. Não tá no helicóptero. O que ele tá no helicóptero é no 3. É o Jin no helicóptero. Vocês estão confundindo. Não, tá aqui, pelo menos. É, aqui, ó. Vou até colocar aqui pra vocês. Olha o vídeo aí, porra. Tá o vídeo do tô falando, final do jogo. Tô sei, caralho. Na wiki do... Tá errado. Já sabe que tá errado. Tá errado. Tá errado, caralho. Vai lá, segue. Então tá. De qualquer forma, o Heihachi joga o Kazuya no vulcão, independente se é do helicóptero ou se é a pé. E é a pé, sim, porque no Tekken 7, que é o canônico original, agora o oficial, né, ele tá a pé. Então não tem nada de helicóptero. Vai. Não, ele tá lá a pé, mas quando ele vai embora do vulcão, ele sai no helicóptero. Ah, então ele chegou até o vulcão de helicóptero. Então de se pensar que ele chegou lá. Pô. É, tá bom, vai. Então ele joga o Kazuya no vulcão. Sim. Volta a ser o dono da corporação. Tá mega mais milionário do que ele tava antes. E a única pessoa que ele considerava como um adversário à altura pra ele tá morto. Tá morto. Acredita-se, até então você termina o 2 com a sensação de: ó, o mal triunfou. E é isso aí. Não, o mal triunfou? Triunfou? Mas em qualquer circunstância o mal ia triunfar, porra. Pois é, não necessariamente. Como velho, não? O Evil morreu e tu tá dizendo que o mal triunfou? Ué? É porque o mal derrotou o mal. Mal por mal, o mal triunfou de qualquer forma, velho. Uai, só trocou o mal de lugar, tá ligado? Ok, em algum momento desse evento do torneio aí, a Jun Kazama se envolveu com o Kazuya, né? Isso. E isso daí já vai aparecer lá no 3 o resultado, né? Só fazendo um pulo na linha do tempo aqui, o Kazuya realmente morreu nesse jogo. Ele morreu, a história, o arco dele acabou nesse jogo, né? E aí ele volta lá no 4, a gente pula o 3 e ele volta no 4 por insistência dos fãs. Os fãs queriam Kazuya de volta de qualquer jeito e ele volta no Tekken 4. Uma cagada tremenda, né, cara? Porque puta que pariu, né? Enfim, eles criaram lá um motivo pelo qual ele voltou. Não é o Kazuya, né? É um clone, enfim. Mas por que que eu tô falando isso se a gente não vai falar do 4? É que eu queria saber o seguinte, olha só. O Heihachi jogou o Kazuya pra saber se ele era filho dele. Ok, ele sobreviveu, então ficou provado que ele era filho dele. Aí o Kazuya jogou o Heihachi sobreviveu e ficou provado então que o Heihachi é filho do Kazuya. E aí depois o Heihachi jogou o Kazuya de novo, o Kazuya sobreviveu. Tá, mas ele já sabia que ele era filho. Por que que ele jogou outra vez? O que que tá testando agora? Que não. Merda, cara. Por que que toda hora ele tem que ficar fazendo teste de paternidade? Porra, mas agora ele jogou no vulcão. Bom, é pra ter certeza mesmo, né? Prova real, né? É, agora é outra história. Não, já que é o meu filho possuído pelo demônio, eu vou no mínimo jogar no vulcão, né? Que é pra... né? Ok, ok. The King of Iron Fist Tournament. Enter the Tekken. Eu comecei pelo Tekken 2. Na época, quando eu vi o Tekken 2, eu fiquei muito, muito surpreso. Porque até então, na época, eu acho que eu só estava acostumado com os jogos 2D. Tinha 3D, mas era Resident Evil, Tomb Raider, eu acho que tinha na época já do Tekken 2. E o Tekken 2, pra mim, foi uma evolução pra jogar, cara. Era muito legal, já começava pela abertura, né? E a abertura já começa dando spoiler do 1, né? Pra quem terminou o Tekken 1, a abertura já dá spoiler. O que é? A primeira coisa que aparece na abertura é o Heihachi subindo no penhasco lá. Levei anos pra descobrir o que ele tava fazendo ali. Flavinho, jogou o Tekken 2? Joguei pouco. Eu joguei mais uma festa que eu fui de um amigo meu. Não, peraí. O quê? Jogou pouco? pouco, eu comecei mais no 3, cara. Ah, não. Foi o que eu te falei, cara. Ah, vai tomar, velho. Porra, já não, cara. É, como é, assim, joguei besta, pouco? Mano. Caralho, me excluiu, fiquei falando sozinho. Cara, eu falei que eu joguei pouco, que eu comecei no 3, cara. Que eu tinha, não dá pra na época. Assim, na época eu tive tipo um preconceito que eu joguei o Virtual Fighter e não gostei e achava que todo jogo de luta 3D era igual Virtual Fighter, entendeu? Ah, desculpa, mas... rapaz. Não, mano, sério. Vista dos infernos. É. Não, mas pô. Nilson, fala aí, Nilson. Tekken 2 eu conheci no PlayStation, cara. Comecei a jogar no PlayStation. É, inclusive foi um dos primeiros jogos que eu joguei no PlayStation, que o dono da locadora trouxe no final de 95 PlayStation, né? Uh-huh. E trouxe... dois jogos, eu não lembro o outro jogo que eu joguei, mas o Tekken foi tão marcante pra mim no PlayStation que eu olhei e falei, caraca, velho, que gráfico é esse, cara? Eu fiquei maluco na época. Coisa linda, falava, né? Bicho, olha esses cantos arredondados, né? Eu falava bem assim, isso é real demais, isso é real demais, cara. Puta que pariu. Olha só. Só que eu cheguei a jogar depois, um tempo, na escola, chegou lá perto da escola, o fliperão perto da escola, né? Chegou o Tekken 10 no flipper, cara. Eu jogava direto, porque no flipper era 20 centavos a ficha, cara. Sim. Então, era melhor do que jogar na locadora. Sim. Edu, Tekken 2. Cara, o 2 eu não cheguei propriamente a jogar, não. Eu só cheguei a ver na locadora. Nossa. Pronto, resolvi o problema, já... gente. Eu já ia reclamar, falei, vai ficar comigo? Pronto, agora ficou bem resolvido. Tirei o outro também, pronto. Só pra quê? Pra perder o costume? Caralho, caí de novo. Tá bora. Cara, eu nem vi que eu caí, velho. Filho da puta. Ele caiu, ele disse, ele caiu, nem vi que caí. Filho da mãe. Rapaz, pô, gente, falando, oi, Anilson, o que que tá acontecendo com esse pessoal, cara? O pessoal não joga mais jogo bom, cara, como antigamente. Mas aqui, então, deixa eu falar pra você. É o que eu tava falando. Como eu tinha tomado muita surra no fliperama jogando um, porque era muito diferente, coisa e tal, não peguei pra jogar o 2. E na época do jogo, eu não tinha o PlayStation ainda. Eu fui ter quando saiu o 3, saca? Então, só tinha na locadora. Como eu tinha pouco dinheiro pra poder jogar na locadora, eu pegava pra jogar um jogo que, né? Sim. Tipo, soubesse jogar mais. Sim. Mas eu tipo gostava. Tipo Zeldinha HD, né? Jogando. No caso. Né? Na época pois nem era HD, né? Nem era HD. Era só mas eu achava massa ver a galera jogando, porque o pessoal já tinha aprendido em relação ao primeiro, saca? Sim. No 2 ali e tal, a galera já tinha aprendido a jogar mais, então tinha gente lá que batia uns um contra um. E, cara, você ia alugar um jogo, você via os caras lá jogando, você ficava lá, tipo, meia hora, uma hora, o tempo de jogo dos caras lá, só olhando os caras jogando, saca? Mas, Edu, o Tekken foi virar Tekken pra mim, não só, acho que pra muitos mesmo, até os combos que começou a dar cheio de combo mesmo, foi no 2, cara. E começou a ficar realmente bom, foi no 2. É uma evolução. Né? Não tem como dizer, ficou bom no 2. Ah, sim, ficou bom no 2, aí depois ficou bom no 3, aí ficou bom no... e assim... Não, no 3 ficou melhor, né? Não sim, é, pois bom, é que... aí... O ideal é que tá sempre evoluindo, né? Sim, não é o que acontece sempre, mas é o ideal. É, exatamente. Eu ia dizer, pra mim, jogar Virtual Fight 1 e 5 é a mesma coisa. Seu rabo. Só tem os cantinhos ali limados, tá ligado? É, porque você nunca jogou, é por isso que você não, fala joguei, isso. Não, joguei, mas eu realmente, eu não é pra mim. Não é pra mim. Mas enfim, eu já vi muita gente jogando Virtual Fighter e quem sabe jogar, realmente joga pra... até Tekken também, né, cara? Tekken, quem sabe jogar, joga que é uma loucura. Mas enfim, mas então, aí o Francisco jogou o 2 só pra, como curiosidade, né, o Francisco? Se eu falar que eu não joguei, agora tu vai me derrubar, né? Então eu joguei pra caramba, nossa, eu tava na locadora que eu ia, cara, só tinha Tekken 2, cara. Só, nossa, jogava demais, cara, eu ia até cansar, assim, ó, bolha no dedo. Meu Deus, velho, gastei muito dinheiro jogando na locadora. Então vou aproveitar esse espaço vago aqui por 3, Nilson, vou aproveitar esse espaço vago por 3 aqui, eu vou relembrar, talvez um pouco mais... completa a história do Tekken 2, Na época que saiu o Tekken 2, tinha um cara que ele alugava os consoles pros finais de semana. Então tu podia pegar ele no sábado e entregar na segunda. E a gente pegava, quase sempre a gente pegava pra jogar na época, três jogos. Era Gran Turismo, Resident Evil 1 e Tekken. E Tekken 2. Cara... A Trinca Suprema, né? A Trinca Suprema. Porra, boa. Na época era os que mais bombava, né, cara? Porra! Edu, sem nenhum RPG, Edu, chupa. Cara, quem é que vai perder tempo jogando RPG alugado, tá ligado? Não tem como, cara. Porra, é muito tempo pra se dedicar pra uma retardado. Coisa. Tem que ser retardado. Ah, tá louco, não tem como. E... Retardado ou rico? Retardado ou rico? Às vezes a gente variava. Tinha essa, né? Tinha essa. Às vezes a gente variava, assim, deixava o Resident, pegava Tomb Raider. Né? Não, na época eu acho que era O cara me falou em alugar um console com 13 jogos pro fim de semana e eu contando as moedas pra conseguir jogar uma horinha na locadora de olha jogo. Olha aí, pra te ver, né? Mas não era eu, né? Aí, só a gente rachava em três cabeças, tá ligado? Ah, daí... É. Um pouco mais barato. Mas... O dono da locadora aqui até fazia isso, mas ele escalpelava os caras, então era melhor jogar por hora mesmo. É. E na época era o jogo, não sei qual o problema que tinha nas conexões ali, que não era compatível com isso tal, que a gente jogava preto e branco nisso, olha só que bosta. Era o sistema de cor da TV, cara. Ah, que bosta, cara. E às vezes tinha alguns aparelhos que a gente pegava e não tinha som. Porra, aí. Puta que pariu. Aí era foda. Aí, pá, mas. Mas mesmo assim, jogar falam que ia se ver. A fumiagem era tanta, né? Exatamente. Então tá, Tekken 2 é isso aí. Resuminho, aquele resuminho maroto depois de 19 anos sobre Tekken 3, vai lá. Então tá rolando o Tekken 3, uma das promessas do torneio é Jin Kazama, que é um jovem competidor que foi treinado diretamente pelo Heihachi Mishima, e é a grande promessa do torneio. Torneio esse, inclusive, que foi organizado pelo Heihachi com o intuito de atrair uma entidade conhecida como Ogre, né? Ou Ogro, como a gente chamava, que, como dizem as lendas aí, era o deus asteca da luta. Vários rumores estavam rodando através do mundo de vários competidores que estavam sendo atacados e alguns até sendo assassinados por essa entidade Ogro, né? O Ogre. E o Heihachi então organiza o torneio com o propósito de atrair o Ogre. É, uma das vítimas, né, do... Uma ex-participante do Tekken aí, né, o 2, que foi a Jun Kazama, né, por acaso mãe do Jin, né? Que, é, justamente, vou explicar aí, vou entrar nessa parte daqui a pouco. Ah, desculpa aí. E aí... Peraí que eu vou sair. Tá. E aí tá rolando o torneio, as competições estão ficando acirradas, até que chega o momento final do torneio. Aqui vocês vão me perdoar, mas todas as fontes que eu procurei, eu não consegui achar quem seria o vencedor cânone do jogo. Vocês sabem quem poderia ser? É o Jin? É o Jin mesmo? É o Jin contra o Ogre. O Ogre absorve o Heihachi, não é? Pra virar o True Ogre, alguma coisa assim? Ah, se ele absorve, eu não sei. Eu sei que daí depois, quando vira o True Ogre, aí já não é mais torneio, né? Mas aí o cara, aquele que tá possuído pelo Ogre, né? Ele é o cara final lá. E é o Jin que ganha. Pois é, porque o que eu entendi é que o Jin era o Ogre, tá ligado? Não, olha aqui, não. Olha aqui. Nas curiosidades do Tekken 3, eu olhei aqui, tá escrito que quando o Jin vai lutar com o Ogre, o Ogre absorve o Jin e... O Ogre absorve o Jin. Absorve o Jin? Mas como é que ele vira o... Não, quando... Então, é o que eu vou explicar. Eu vou explicar o que tá no roteiro que eu achei o mais completo aqui. Então vai lá. E vocês coisam. É o seguinte. Durante o torneio do Tekken 2, igual o Team Blue já falou aí, né? O Kazuya conheceu a Jun. A Jun... descobriu que o poder maligno, lá, o poder que o Kazuya tinha, derivava do Devil, mas mesmo assim se apaixonou por ele. E os dois tiveram relações lá bonitinhas antes do fim do torneio. Quando o Heihachi jogou o Kazuya no penhasco, no vulcão, e o Kazuya estava morrendo, a entidade Devil tentou possuir o Jin no útero da Jun. Saca? Eita. Tentou possuir o Jin. A Jun, pra salvar o Jin, lutou contra o Ogro, saca? E conseguiu lá salvar o Jin. Não, mas o Ogro já tá com ela, derrota, o Jin já era grande. Não. Então, logo nessa parte, aí a Jun derrotou o Devil e mudou pra uma vila pequena de Yokushima. Pra criar sozinha o filho que ela teve. Tá, peraí. Peraí, Edu, tu misturou as bolas aí. Falou não, Ogre, não, depois isso. Tu falou Devil e misturou. O Devil. Ah, ok. Ela derrotou o Devil quando o Kazuya tava sendo queimado lá no vulcão. Sim. Aí ela mudou pra Yokushima pra criar o Jin sozinha. Ok. Passaram-se 15 anos desde esses eventos. Sim. Aí... Começaram esses rumores, né, dos lutadores sendo atacados pela entidade conhecida como Ogre. E descobriu-se aí, segundo algumas lendas, que esse Ogre era uma entidade conhecida também como Toshin, saca? Que era o deus da luta. Aí o que acontece? Eles vão numa expedição arqueológica lá, um sítio arqueológico na América Central. Eles quem? E eles a Tekkenshu, que é a Tekken Force, né? Do Heihachi, da corporação do Heihachi. Ela vai até a América Central e lá eles descobrem a entidade, o Ogre. Eles tentam capturar o Ogre, só que eles não conseguem, porque o bicho é sinistramente poderoso. Saca? E nisso que ele desaparece, coisa e tal, a Jun começa a sentir que as coisas estão... uma energia das trevas estão começando a surgir, tá tudo acontecendo, alguma coisa sinistra vai acontecer por aí. E ela deixa instruções com o Jin que, caso alguma coisa acontecesse com ela, ela deveria procurar o Heihachi, que era o avô dele, que ele, na verdade, era filho do Kazuya. Quando a intuição dela se provou verdade, quando ela sentiu um vento gelado e falou com o Jin: corra, sai correndo e tal. E nisso aparece o Ogro. Começa a queimar o chão, rola uma luta sinistra ali, coisa e tal. O Jin desmaia, né? Fica inconsciente e tal. Quando ele acorda, o chão tá todo queimado e tudo mais, e ele encontra a mãe dele já morta. Ele não encontra mais a mãe dele. A mãe dele foi morta pelo Ogro. Aí ela morreu, o Jin ficou mega puto, mega furioso, vai atrás do Heihachi, conta a história do que aconteceu pro Heihachi, e o Heihachi vê aí uma grande oportunidade pra poder atrair o Ogro e... também aproveita pra treinar o Jin. Pra jogar o Jin do vulcão. Do penhasco. Pra saber ser filho dele também. Né? Passam-se 4 anos desde que o Jin foi começar a treinar com o Heihachi e tudo mais. E tem início aí o torneio The King of Iron Fist 3. Sim, e o aí, Rei Hashi, tá... né, usou pra atrair, né, a entidade lá. Porque ia, usou pra ia juntar muito lutador do mundo todo, né, então... Justamente. Era uma isca. Mais diretamente, o que aconteceu... Mas que deu a entender indiretamente é que o ogro, na verdade, é... Tipo, tem, tá ligado ao Jin, saca? De alguma forma ligado ao Jin, mas não fala necessariamente que o Jin vira o ogro. Não, não. O que acontece no, aí no torneio, diretamente, é o seguinte. Todo mundo se junta lá, a ideia era se juntar todos os lutadores pra enfrentar o ogre, né? Que era a entidade do mal lá. No fim, quem derrota o ogre, que era o cara possuidão lá pela entidade, é o Paul. O Paul que derrota ele. É, né? O ogre é o Paul, né? Não, o Paul derrota o ogre, isso, não é que ele é. Tu quer dizer que não, quem é, ele derrota, derrota isso, ele é, derrota. O ogre quem derrota é o Paul. Só que daí nisso o cara vira o True Ogre, né? Que é o bichão aquele que solta fogo, que tem a cobra na mão, que é uma loucura aquela cobra na mão, cara, até hoje aquilo. Aquilo me dá uma sensação muito estranha, aquela cobra se mexendo. E aí sim, quem mata esse monstro é o Jin. O Jin mata o monstro. Com o monstro morto, né? O que o Rei Hashi queria, tá cumprido. Nisso, o Rei Hashi manda os homens dele matar o Jin. Acabou. Vai lá e mata o Jin agora. Eles atiram no Jin, ele chega ali, né? O final é exatamente aquele final que tem no final do Tekken 3, final do Jin. O Rei Hashi dá um tiro na testa do Jin. E nisso, aí o Evil se manifesta também no Jin, né? Se ele já tinha possuído o Jin desde a... Ah, não, aí isso aparece, agora eu me lembrei, aparece na intro do jogo o momento que a entidade lá, o Devil, coloca aquela marca no braço do Jin, vocês lembram? Que foi nesse momento. Isso, quando... nesse momento que ele possuiu o Jin. Isso. Ele ficou ali, né, incubado ali, tá? Ou seja, o Jin também tinha outro por dentro. Na história canônica mesmo, é o Paul que mata ele, porque, tipo, qualquer storyline que tu fizer de qualquer personagem, no fim, tipo, o último vilão é sempre o true ogro lá. Uhum. Mas o adversário anterior é sempre o Rei Hat. O Rei Hat. E aí o True Ogre absorve lá o Rei Hat e vira... Não, não, não, ogro, assim, o não, absorve. O Francisco, o não. Tem dois, tem dois personagens finais. No primeiro round é o Ogre. É um homem que tem a entidade por dentro também. Aquele, é mais uma pessoa que tem outro por dentro. Quando tu derrota ele, ele se transforma no True Ogre. Que daí já é mas a entidade. Ele absorve o... Não, ele não absorve ele... ninguém. Ele não absorve ninguém. Não, mas tem uma animação que ele absorve ele sim. Absorve não, gente, ele só tá se transformando, gente. Ele não tá absorvendo ninguém. Não, ele absorve o Rei Hat. Tanto que o Rei Hat é sempre antes dele, tá ligado? Tipo, tu enfrenta o Rei Hat, daí tu derrota o Rei Hat. Aí tu derrota o Ogro, ele absorve o Rei Hat e vira o True Ogre. Se você estiver jogando com o Rei Hat... Quando aparece o Jin no chão e ele pega o Jin e absorve. É mesmo, eu lembro disso. Mas eu não lembro dele pegando o Rei Hashi. Tem isso? Não, sim, mas não. Ele pega com todos os outros personagens, pega o Rei Hashi. Mas quando você escolhe o Rei Hashi, ele pega o Jin. Ele pega o Jin, entendeu? Ah, eu não me lembro. Eu lembro dessa parte dele pegando alguém, realmente, mas eu não lembro dele absorver o cara. Eu lembro dele se transformando só. É, não mostra ele absorvendo nada, ele nenhuma animação. Ele só pega e levanta. Ele levanta o cara e depois já aparece o True Ogre lá e já começa a batalha ali. Beleza. Tem uma bios aqui do Ogre também, que ele é uma entidade, né? E ele foi derrotando outros personagens, né? O Baek, que é o mestre do Horang, não é isso? O King primeiro, matou a Jun Kazama... Ele é uma ele absorvia as pessoas, ele. Eita, porra, olha só. É. Caraca. Mas isso que eu perguntei, tu falou que foi o Paul? Na verdade, sim. Eu não lembro quem a gente é falou, o... Ele falou que o Paul que derrotou o Ogre, né? O Ogre. Mas o Paul ficou cânone no cânone da história, né, no caso. Ah, ele foi, no caso, o Paul foi o vencedor do torneio, no caso. Que até ali ainda era torneio. Depois aí, vocês dizem que ele absorve, né? Sei lá se ele absorve. Ogre, eu lembro da... escrita... Tanto que se você jogar o modo arcade com o Rei Hashi, em vez do pro ogre pra virar o true ogre, absorve o Jin. Olha, não, foi isso que já acabaram de falar falou, isso, pô. Mas aí ficou, então. Então, só reforçando pro Team Blue pra ele entender. Ah, é, eu tô vendo aqui agora, realmente, ele pega o Heihachi, né, cara? E aí ele vira no True Yogre, isso mesmo. Exatamente. Porra, isso eu não lembrava disso. Que o True Yogre é o verdadeiro, é a verdadeira forma dele, sim, né, cara? Sim, a verdadeira forma dele. É, agora eu lembrei, essa parte que eu vejo dele se transformando é o final dele, é o final do Ogre, tá ligado? Tu pega o Ogre, tu vira com ele, e aí aparece uma CG dele se transformando no True Yogre. Não tem nada a ver com essa parte da absorção que vocês falaram. Ah, porque aí, teoricamente, ele já teria absorvido todos os competidores do torneio. Isso. Eu confundi, desculpem. Realmente, eu tinha esqueci, apagado completamente da memória essa parte que ele pega o cara e levanta. Que ele absorvia... Cadê alguém pra derrubar o Team Blue agora? Cadê? Pera aí. Ah, não tem jeito. Eu sou o host. Olha aí. Não, e o legal é que essa é a lore principal, né? Essa é a lore principal, assim. Mas, tipo, tem a explicação também do Mokujin, que o Mokujin, ele é uma entidade... Sim. Ele despertou quando o Ogre despertou também. Exatamente. Então, tipo, o Mokujin é tipo Gaia, né? É, ele é tipo uma entidade do bem que veio pra deter a entidade do mal que despertou e tal. Tem bastante lore por também envolvido ali. Tem o negócio daquele doutor, o doutor... Bogdanovich, o que fez o Goon Jack, né? Exatamente. Ele contrata aquele cara, o da espada lá, O Yoshimitsu. Yoshimitsu, pra pegar as células do Ogre e tentar fazer um experimento lá e tal, né? Isso. Tanto que no final, se tu fizer, eu acho que o final do Yoshimitsu, aparece os dois olhando as células que eles coletaram lá e tal. Cara, o Tekken, pra época, assim, ele tinha uma historinha bem legal, já desde o 1, já, né, cara? Mas eu acho que a evolução melhor de todas foi no 3, porque eu não sei se vocês repararam, os finais do 3, eles tendem a todos se encaixar no final único, tá ligado? Sim. Eu lembro pelo final do Huareng, quando você termina o jogo com ele... Como é que tu chama ele? Como é que é o nome dele? É Huareng. Huareng. Fala. Era não, pera aí, eu quero saber de cada um. Como é que tu falava, Edu, o nome? Huareng. Huareng News, como é que tu falava? Não, o nome certo é Huareng. Tá. Eu sempre falei Huareng. Tá, ô Flávio, como é que tu chama o... Eu chamava de Huareng. Francisco. Eu chamava de Orang. Eu também chamava de Orong. Orong. Caraca, velho. Orang. Orang. Mas eu acho que eu deveria adotar o meu sobrinho, chamava ele de Carinha. Carinha do chute, é. É, carinha do chute. Então, mas aí, ele é um dos melhores personagens pra jogar, hein, cara. Porra, daqui a pouco a gente vai entrar nos personagens, vai lá. Fala, o final dele, ele tá no mesmo depósito que o Jin tá lutando com o Ogre. Só que ele não tá vendo a luta do Jin com o Ogre e coisa e tal. No que ele tá... Só que ele tá do lado de fora, né? Nisso que ele tá ali e coisa e tal, ele vê o Jin saindo da janela, voando da janela na hora que ele é possuído ali pelo Devil e tal. Ele vê o negócio ali, o Jin coisa e tal, ele monta na moto e pica atrás do Jin, saca? Pra ver o que que tá acontecendo pica e tal. Pica atrás do Jin? Ai, que delícia. Ai, que Ô Edu, o que, que é isso aí, Edu? É jogo de luta, tá ligado? Não. Isso aí é outro jogo, é. Isso é outra versão. Isso é uma versão X-Videos, tá ligado? É, fica atrás do capeta, não do cara não, pô. Mas assim, eu considero Tekken 1 ao 3 a saga Orochi lá do The King of Fighters, porque depois... Nossa. Senhora, cara do céu. Não, o 4 realmente é ruimzinho mesmo. Nossa senhora, cara, porra. Mas enfim, né? A gente não vai entrar nos méritos aí da saga NES. Já o 5... Não, o 5 é bom, cara. O 5 é bom. É, os outros jogos, eles são bonzinhos. A história... A história é estranha. Mas enfim. The King of Iron Fist Tournament. Enter the Tekken. Personagens favoritos de vocês. Eu vou abrir o jogo aqui. No Tekken 1 eu quase não joguei, então não vou falar de personagens. No 2 eu gostava do Lei. Alguém lembra do policial Lei lá? Aquele que não envelhece, não. Até inclusive parece que ele rejuvenesce. Porque se o passa. O gráfico vai ficando melhor, né? É, passa 20 anos e o cara tá sempre novinho, cara. Como é que pode essa porra? Pera aí, o policial não era o Lau, não? Não. Não. Lau é o cozinheiro. É. Ah, tá. Já, é. Ó, tá, policial, lei, tá vendo? Ó. É lei, tá ligado? Jesus. Eu gostava muito dele no 2 por causa daquele chutinho e aquela rasteira, né, que rodava o cara no ar e depois dava o chute. Só fazia essa porra. Papelão aí. Ai, voltando no 2 rapidinho, quem é que fazia aquele truquezinho, macetezinho de ficar com o cabeção? Ah, não, isso aí é paia, pô. Ah, eu achava engraçado, cara. Ah, não. O personagem fica com um cabeção enorme. Ai. Então, Tekken 3. Personagem principal do Tekken 3, pra mim, era o Paul. Né? Eu chamava de Paulo. Paulo? Não, brincadeira, mas o Paul era o que eu mais gostava no 3. Assim. E no 3 eu aprendi a dar combo, cara, porque dificilmente eu fazia aquelas sequências no 2. Tinha desde o 2, mas só no 3 eu fui conseguir, assim, me dedicar pra fazer, assim. E o Paul era o que eu mais gostava de jogar, cara. Acho que não aprendeu a dar combo com ele, porque com ele o único golpe que o pessoal fazia era aquele soco que... Meia lua pra frente, né? Não, eu acho que era pra trás, bola. Não, meia lua pra frente, era um rato. Esse aí é o especial que você tá falando, é especial. Ah, tu tá falando especial, aquele que bota pra trás e aperta os dois socos? É. Isso, exatamente. Ah, não, pô. Ok. Francisco, fala aí, Francisco, teu personagem favorito no Tekken 3? Cara, meu personagem favorito, eu acho que era o Orang, porque eu era muito ruim, ele era fácil de jogar com ele, e era só tipo, ficar apertando X, tinha, né? É, ele tinha aquele combo de quadrado, quadrado, quadrado, ele, se tu conseguisse acertar, ele encaixava 8 chutes no cara, então não, quadrado era soco. Quadrado era soco? Era triângulo. Não, triângulo é soco também, caralho. Acho que era quadrado. Era bolinha X. Gente, olha só, os dois botões de cima são socos, os dois botões de baixo são chute. Os dois da esquerda é mão e pé esquerdo, os dois da direita, mão e pé direito. Porra. Então era X, então. Então era X, que era chute fraco, e aí tu conseguia encaixar 8. Sim, na bolinha também, era 4 chutes. É a mesma coisa. Mas era o mesmo... Não, mas não era o mesmo combo. Não é o mesmo combo, mas ele dava uma sequência de 4 tempos se tu apertasse ou X ou a bolinha. O Rorang, pra quem não sabia jogar, era bom, e pra quem sabia jogar, era melhor ainda. Melhor ainda. Sim, porra. Ele era muito bom, o ataque e defesa dele era muito bom. Mas eu acho que o que eu mais gostava mesmo, até pela representatividade, era pode. O Ed. ali eu arruei até nisso, é capoeira. Aí agora a gente entra naquela parte que eu falei que a gente ia voltar quando a gente entrasse na parte dos personagens. Por que que o Virtual Fight não é pra qualquer um e o Tekken 3, né? É pra qualquer um joga. É porque é só apertar pra trás bolinha. Tu pode fazer. Rapaz, tu pode apertar o que tu quiser. Eu tinha. A minha cunhada, ela jogava com as duas mãos só nos botões. Ela não apertava no direcional, cara. Ela apertando os 4 de uma vez ali, o cara sai dando multicombo, tá ligado? Cara, tu podia ser o melhor jogador de Tekken 3 que eu conhecia. Tu botava uma pessoa que não sabia jogar pra fazer o que fosse ali, ela ganhava. Tomava um cacete. Porque é muito é igual a arte marcial mesmo, cara. É muito imprevisível. Ao mesmo tempo que ela tá dando golpe ali, pá, tá totalmente diferente, saca? Ah, falou o mestre ancião, hein? Não, mas olha aí, olha só, ele tem um ponto. Se tu colocar duas pessoas que não sabem jogar Tekken, vai aparecer essa luta que tu falou aí. Os dois vão ficar apertando um monte de botão e nenhum vai sair do lugar. Vão ficar dando porrada sem saber o que tá fazendo. Se tu colocar alguém que sabe contra alguém que não sabe, mesmo fazendo esse monte de apertar de botão aí, o cara que sabe vai dar um pau no outro. Então, sabe, pra te ter certeza que aquelas pessoas... Só tem certeza que aquelas pessoas não sabem jogar, é quando acaba a luta, a pessoa pergunta pra ti assim, quem ganhou? Porque ele fica tudo embaralhado e ninguém sabe quem ganhou porra nenhuma. Não, o que acontecia muito na locadora era o cara fazia um golpe, daí o outro perguntava, ah, como é que tu fez isso aí? E o outro, ah, não sei. Apertei esses dois botões aqui e saiu. É. Flávio, qual é o teu personagem favorito, Flávio, Tekken 3? No Tekken 3, ó, quando eu... Sem aprender a jogar, era o Ed Gordo, e quando eu aprendi, com muitas aspas, era o Marshall Law. Aí, ó, Marshall Law, pra quem não sabe, ele é filho do Forrest Law. Muita gente não sabia, né? O pessoal tinha que terminar o jogo pra desconfiar. Não é o mesmo personagem. É. O Edu. Cara, o meu personagem... todo mundo gostava de jogar com o Ed. Eu tinha birra de jogar com ele, cara. Não gostava. Porque todo mundo jogava. Era diferentão. Não. Se todo mundo gosta, não curto. Era mais ou menos isso, cara. Tipo assim, todo mundo pegava o cara pra jogar e falava... Ah, puta merda, velho. Vai dar um cara diferente. Eu gostava de jogar com o Hwarang, velho. Era o meu personagem favorito. O carinha. Olha aí. Quando eu não jogava com ele, era com o Yoshimitsu. Que eu achava muito da hora também os golpes do Yoshimitsu. O Yoshimitsu era muito roubado. O Yoshimitsu tinha uns golpes roubados, cara. Ele tinha o Death Fist também. Tinha um negócio lá que ele segurava a espada, assim, demorava um tempasso. Sim. A gente chuchava a espada no estômago do cara, enfim, fatal. É. Tinha um tomou, golpe. Acabou. Inclusive na dele mesmo, se né? matava e matava ele. É, inclusive na dele mesmo. É, que ele enfia nele mesmo. É. E aquele outro que ele fica girando no chão também. É o jogos de luta, né? Mas tudo bem. Cara, vou te falar uma coisa. Eles botaram um personagem psicopata nesse jogo, que é o aquele bicho, o Brian Fury. Bicho, sim. O cara é doente. Muito cara. Legal. O cara é doente. Ele é doente. Né? Doidão, cara, mano. É legal. Né? Esse cara é legal também. Ele é um policial, acho que de Nova York, uma porra assim. Não, ele pô, experimenta. O Brian Fury, ele é um experimento, ele é uma máquina. Entendeu? Não, acho que ele é um ciborgue. É um ciborgue, cara. Tu tá falando da mesma pessoa, Francisco? Então eu tô confundindo. Então. É, tá confundindo. É, eu tô confundindo essa porra. Tá ligado o Krauser do Resident Evil 4? Não. Ele é pare... Puta que pariu. Mas aqui, ó. Peraí. Peraí, gente, peraí um pouquinho. O Krauser tem que matar o Fury, né? Peraí, Edu. Peraí, tá difícil aqui, peraí. Deu. Pô, como assim, cara? Não conhece o Krauser do Resident Evil 4? Que porra é essa, cara? Ah, tá, o Krauser do Resident Evil. Tu veio me perguntar de Resident Evil 4, caralho. Se tu perguntasse do 3 ou do 2, até... Tu também não saberia. Também não saberia. Vamos derrubar pro Resident 4, tipo, tem sacanagem com essa cara. Ele é parecido, né, o Nilson? Assim, ele lembra um pouco, assim, né? É, ele é bem parecido com o Krauser mesmo. O jeito é porque ele é um militar, né, cara? Sim, sim. Principalmente aquela parte que ele tá sem camisa. O Brian, ele fica sem camisa. Aquele que na abertura, o Francisco, arranca o tanque lá. Ou é no final dele. É no final, né, que ele arranca a parte de cima do tanque, igual o Hulk. Inclusive, ele caça o Yoshimitsu. Ele caça o Yoshimitsu pra levar pra experimento, alguma coisa assim, não lembro. Fala, Flávio. Não, aqui tá dizendo que ele era oficial da Organização Internacional de Polícia. Então é a polícia mesmo. Ó, olha o aí, Brian? Porra, olha aí, ó. Derruba o Team Blue agora aí, ó. Derruba o Team O Brian? Ele era quando era humano. Mas depois. No 3. Então tá, sim, é. Então só tem no 3. Então tenho, ganhei o meio certo. Olha aí. Então tá, então não. É. Bom, mas eu não te derrubei por causa disso, né? Derrubei porque você não sabe quem é o Krauser. Ah, é. Por causa do Resident 4, né? Pô, isso, olha 4. Só. The King of Iron Fist Tournament. Enter the Tekken. Gente, personagem mais inútil que vocês não gostavam de jogar assim no Tekken. Pode ser qualquer um deles. Bom. No 3 é o Gon mesmo, cara. Não tem como não. Cara, eu jogava com ele só pra irritar os outros, cara. Porque é difícil de acertar aquela porra daquele bicho. Não, ele é bem divertido de jogar. Assim, um cara que eu gosto da história dele, mas eu não gosto de jogar com ele, é o King. Tanto o King lá, o King original, quanto o novo aprendiz lá. Nenhum eu curto muito jogar com eles, porque... Não, tem que tirar um cara desse, pelo amor de Deus. O melhor personagem do jogo, o cara... Dizer que não gosta, o rei dos agarrão. Tá caindo. Caralho. Toda hora aí, Francisco. O que houve? Porra, tá de sacanagem, né? Essa internet aí tá braba, hein? Tá braba essa internet aí. Francisco, como assim, cara? O King é um dos principais personagens do Tekken, cara. Eu gosto do personagem, mas jogar com ele... Principalmente pra jogar, caralho. Tá louco? Mas então, a mecânica... Deixa eu te explicar por quê. A mecânica dele é muito baseada em agarrão. Sim? Então você tem que saber, tipo, fazer muito combo. E o cara pra jogar isso... Jiu-Jitsu, velho. Você quer o quê, cara? Sim, não, mas eu não tô dizendo que não era pra ser assim. Eu tô dizendo que o cara, pra jogar com ele, tem que saber jogar. E o cara que sabe jogar jogo de luta não vai jogar Tekken, pô. Vai jogar outra coisa. Mas é falar que o cara é inútil, sacanagem. Não, não, não. Mas pera aí um pouquinho, é Neilson, que... tu não, falou não é jiu-jitsu? Tu... Acho que tu bebeu, não, né? Não, é jiu-jitsu, não. Não, é luta livre. Ele luta o wrestling. Eu sei, ele usa alguns golpes de jiu-jitsu. Não, ele usa, ele luta o wrestling. Não tem mais jiu-jitsu. É, ele luta o wrestling, mas ele usa golpes de jiu-jitsu. Bom, enfim. Eu acho que inútil mesmo é aquele o Bono... Como é o Dr. Bonakonovic? Ah, não, esse cara é legal. É uma bosta sem tamanho, cara. Pelo amor de Deus, que não, raiva que me dá essa porra desse bicho, cara. Ele é o cara que lutava bêbado? Ele é o cara que não, ele não é bêbado, cara. Ele é velho. Ele é velho demais e não consegue ficar em pé. Aí não. Vai entender. No set ele fica em pé. Ah, que mas merda. Ele não é velho, porra. Ele tinha um esquema lá que ele ficava lutando bêbado. Não, não é bêbado, cara. Ele é velho. É, não tem bêbado. Nada de bêbado. Ele é velho demais, é. Velhaço. Porra. Edu, pra ti. Cara, mas ele luta com uma porra de uma garrafa, cara. Não é garrafa, é um controle remoto, caralho. Cara, é um controle remoto com a mão que ele tá, cara. Caralho, eu sempre achei que fosse uma garrafa aquela porra. Nossa. Cara, não tome os outros. Não tome os outros por ti. Eu acho que ele tá achando que era o Shin do The King of Fighters que anda com uma garrafa de pinga. Isso! Tá isso mesmo. Caralho. Edu, personagem mais inútil, cara, pra ti, todos os Tekken. Cara, não vou dizer inútil, velho, mas o personagem, igual eu falei, que eu não gostava de jeito nenhum, era o Ed Gordo, cara. Ah, não. E pra eu jogar... Não, peraí. Não, merece. Merece. Sai fora. Merece. Ah, vai tomar banho, cara. Merece. Ah, não dá. Aí não dá, cara. Não dá, porra, cara. Não dá. Porra, pelo amor de Deus, cara. Os caras reclamam, que o Brasil é representado, cara, por um monstro verde que dá choque. Aí depois reclamam que o Brasil é representado por uma gostosona lá com os peitão de fora, que isso não tem nada a ver com o Brasil. Aí bota um capoeirista, pica das galáxias, o cara mais brasileiro que tem em todos os games de luta. E o cara, eu não gosto do... Tem que te excluir mesmo. Ué, cara, é o seguinte, velho, a única forma de você jogar com ele, você, quando eu jogava, era essa de você jogar de forma no Barça, velho, você ia apertando qualquer não, coisa, Edu, pro aleatório. Não, mas quem sabia jogar, mas... porra! Não, Edu, aí, mas aí é porque reteirismo seu mesmo, porque ele é bom. Se você souber os combos dele, ele é bom. Ele é bom. Até pra quem não sabe. Saca? É difícil você fazer combo com ele, saca? Fazer o combo mesmo. Jogar não, mas, na é, mas é que tu tá tomando faz... todo mundo por ti, Edu. É que tu tá tomando todo mundo por ti, Edu. A minha avó conseguia dar combo com o Ed Gordo, rapaz. Tu tá louco? O Ed é um dos mais fáceis de fazer combo. É os mais fáceis de fazer combo é ele. Eu não gostava disso, velho. O negócio é seu reiterismo com o cara. É, para não, com essa véio, porra aí. Pelo para contrário, com essa porra. Eu acho o personagem muito legal, velho. Pô, claro que é legal. Eu não gostava de jogar. Eu também não gosto, Nilson. Eu acho que do Dr. Bogdanovic. É uma aposta aquele personagem. Puta que pariu. É ruim demais. Detesto não, não tem lá, como cara. Jogar com ele, cara. Não tem como jogar. Eles botaram de zoeira o personagem ali, cara. E o legal do Tekken é que sempre tinha uma... Tipo, um personagem que tu abria, né, cara? Hoje em dia tu tem que pagar a DLC pra poder abrir os personagens, né? Mas na época, isso. Tu tinha os personagens não, que tu abria. Tu virava o jogo com um personagem e aí tu abria outro. Ah, uma isso coisa... era uma coisa legal. Fora umas outras condições lá, zerar o Tekken Force. É, mas isso no 3, né? Do Bola 3, de Praia. Isso no 3. E não, outra coisa, aquele Tekken Ball uns... aquele é legal, né, Edu? Eu gostava, cara. Eu gostava também, gostava, cara, de jogar, inclusive, com o Gon. Pra mim, o modo mais divertido era o Tekken Force. Era o Tekken Force, porque sim, ele parecia um que você tá jogando um briga de rua, cara. Um beating up, né? É. Era bom, né? Pô, olha só, cara. Olha como que são as coisas. Há pouquíssimo tempo a gente falou sobre o beating up. Um cast só sobre isso. E a gente falou como os jogos de hoje em dia não conseguem fazer, porque justamente é difícil de fazer um jogo 2D hoje em dia. O pessoal não... faz, mas eles fazem com cara de 2D antigo, eles não querem fazer um 2D moderno. Enfim, a gente já falou sobre isso. Mas o Tekken Force era 3D na época e era bom, cara. Porra! Como é que pode? Sim, era excelente. Tu pegava o frango, catava o frango. Que e não era na lixeira, né? Não era na lixeira. Era nos corpos, não era? Eu não lembro. Eu acho que caía, cara, tu derrotava lembro. O inimigo e eles dropavam. Então, é, sei lá, eu acho que já tava no chão, assim. Mas era mas legal. Mas eu acho que o pessoal aceitava isso muito mais de boa, porque era uma parada meio galhofa do jogo, né? Se a sim. mecânica principal fosse aquilo ali, daí todo mundo ia, ah, não, é, pois é, se fosse só um jogo, vamos lançar o Tekken Force, entendeu? Aí... É, aí seria outra parada, mas como sim. é o Tekken Ball e umas paradas de zoeira, assim, daí eu acho que o pessoal encarava melhor, né? Era legal, cara, eu gostava muito do Tekken Force. The King of Iron Fist Tournament. Enter the Tekken. Personagem assim que vocês mais gostavam, não de jogar, mas assim, aqueles que vocês achavam assim que representava o Tekken, assim. Eu, além de jogar muito com o Paul, eu acho que pra mim ele sempre foi o personagem mais carismático, assim, porque ele é aquele fanfarrão, sabe? Ele quer ser o mais forte do mundo aí, e coisa ó. E tal. Meu personagem, eu acho que também, eu acho que o Paul ele representa o Tekken, cara. Sim. Ele é o cara que tá em. Acho que praticamente. Eu acho que ele é um dos poucos que tá em todos os Tekken, não é? É, não são poucos, não. Eu acho que a maioria tá dos clássicos tá em todos. A Nina, a Ana, tá todo mundo. É, é, às vezes não é o mesmo personagem, mas é aquele personagem que é igual ao que não sim, tá, o, sabe? Sim, o Paul, mas ele você vê que ele tá no começo, ele tá novo, depois isso, ele vai ficando isso. É, o Paul é um daqueles que realmente é uma pessoa, né? Porque tem uns que é. Rejuvenesce com o passar do tempo. E aí a tem Nina o caso é dos filhos, do filho, enfim, né? É, a Nina é contestada porque ela é botada dentro de uma máquina de pra, é, não, pra ficar aí mais não nova tem, mesmo. É, mas aí não tem o é. Que fazer. Ela realmente, ela é. Ficou numa câmera lá de criogenia, né? É. Agora o Lei não tem explicação, pô. Por que que aquela porra daquele cara continua sempre igual? Eu acho que é o filho do Lei aquele. Não é possível, cara, mas eles não falam isso. Quem assistiu a animação do Tekken? Um. Nossa. Animação? Animação. Que vergonha alheia. Mano. Não, animação nisso. Animação. Ah, tá. Eu pensei por um que era minuto um filme. Achei... É, não, a animação. Quem assistiu a animação aí? Cara, eu não assisti, sabia não. nem não que lembro. Tinha. Assisto. Quem não assistiu, assistam. Ela é eu extremamente fiel ao primeiro jogo lá. E é muito legal, cara. Assim, ó. Ó muito legal. Claro. Não pode se fazer a mesma coisa que se faz no jogo, por causa que, sabe, aquelas tá sem adaptações. Graça, né? Mas é muito bem adaptado, assim, ó. Eu digo pra vocês, lembra do Street Fighter, aquele The Movie, que é o do Ryu e o Sagat na abertura, lutando no campinho lá, que a gente considera que é a versão definitiva do Street Fighter? Aquele da Chun-Li pelada, porra, vocês lembram? Sim, sim. Ah, tá. Isso, esse daí. Esse Tekken é a mesma coisa, cara. É muito bom. Dá pra tomar, assim, como a versão definitiva, assim, de animação da adaptação do jogo. É muito bom. Assistam. Vocês não vão se arrepender. Depois disso, tem uma outra animação. Daí já é baseada lá no Tekken 6, 5, 6, não sei. Que daí o Kazu e o Jin estão vivos, estão se degladiando. É assim, o gráfico é bonito. É uma CG muito bonita, muito bem feita. Mas a história, assim, sabe... Bem, 3 por 1 real, assim. Oh, puta que pariu, cara. Eu tô vendo aqui no MDB esse. O Tekken 2, Kazuya Revenge, não é isso? Acho que é isso aí, não sei. Então, em MDB tá 2,8 a nota, deve tá bom pra cacete esse não, filme. Não, cara, então. Mas não é isso que tu. Não, esse daí é filme. Isso é filme, ou. Não, é a. Manda o link, quero ver. Não, isso é o filme, porra. Não, é a animação. Isso é filme, caralho. Não, é animação, cara. Não? Porra, Flávio, isso é filme, caralho. Tá o trailer embaixo ali com uma pessoa de verdade, o cara vem me falar que não. Ah, uhum. Então é horrível. Tá. E aí, depois de um tempo, teve o filme do Tekken. Gente, vou dizer pra vocês assim. A gente sempre consegue tirar uma coisa boa da bosta. Né? A bosta serve pra adubo, né? Então... Ela não é 100% ruim. Esse filme do Tekken, o que, que a gente pode tirar? A caracterização de alguns personagens ficaram boas. O Ed ficou bom, sabe? Tipo, o Raven ficou bom. Mas a história... Gente, dá vontade de chorar. Pelo amor de Deus, cara, o que, que eles fizeram nessa porra? E Edu... Sabe aquelas coisas que tu não consegue entender? Tipo, até hoje a gente sempre fala, né? Ah, tudo que é japonês é bom. A adaptação americana é uma merda. Mas esse filme é japonês. Ele é feito por japonês. E aí? Como é que tu me explica essa bosta? Cara, Eu te explico com uma bosta pior do que essa ainda. The King of Fighters. É a mesma coisa. É a Se eles fizerem aquilo, o Tekken é levemente melhorzinho. É um pouco melhor. Pelo menos as cenas de luta são melhor coreografadas. É um pouco melhor. E aí o Flávio colocou um link pra gente aqui do Tekken 2, que é a continuação desse que eu tô falando, Flávio. É a continuação? É uma bosta igual. Cara, é uma bosta. Vocês sabem, eu lembro do Chang Tsung, do Mortal Kombat, lá do filme, de 95? Ele é o rehash desse filme, do Tekken 1. Jesus Cristo, cara do céu. Cara, vou te mandar o link aqui e tu me fala se é da animação. Dá vontade de chorar, cara, de tão ruim que é esse filme, cara. E o The King of Fighters ainda consegue ser pior ainda, né, Edu? Nem a caracterização não é boa, né, Edu? Nossa, cara, os personagens não tem nada a ver, a história não tem nada a ver. É triste o negócio, velho. Ô, Flávio. Esse que tu mandou é a animação CGI que eu te falei. Se tu olhar um pouquinho mais pra baixo, tem uma capinha meio amarela. É o que eu tô te falando, é o desenho. Ah, tá. Cara, esse filme do Tekken é muito ruim, mano. Tá muito doido, bosta. Mano. Muito ruim. Nossa. Essa animação é de 98, Flávio, que eu falei. Ah, tá. É muito boa. Assistam. Eu vou deixar link no post pro Flávio vai deixar. Esperamos, pelo menos. Dessa animação. Esperamos. The King of Iron Fist Tournament. Enter the Tekken. Vamos, aqui terminamos de falar sobre Tekken. Claro, ficou muita coisa de fora, muita coisa pra trás. A gente poderia perder muito tempo, perder ou não, ou ganhar, enfim, falando de Tekken aqui, que são jogos sensacionais e fantásticos. Mas a gente já falou bastante pra um cast. E nós vamos terminar aqui. Espero que todos os outros casts aí dos nossos amigos tenham ficado tão bom quanto esse, se não ficaram melhor, né? Lá do projeto Triforce, né, Edu? Exatamente, cara. São os nossos parceiros aí do Jogo Velho e do Fliperama de Boteco. Isso. E aí podia se chamar quase uma Quadriforce, né? Porque aí a gente tem o Playstrike com o Francisco. Opa, estamos aí. É aquela triforce do meio, assim, que junta as três aí, fica aquele triângulo. Não, daí contigo a gente fica de quatro daí. Opa! Ui. Adoro! É louco! Então vamos para as considerações finais e as despedidas. Eduardo! Cara, Tekken é aquele joguinho delicinha que fugiu do padrão de controles que a gente já tinha conhecido com King of Fighters, Street Fighter, Mortal Kombat e os outros aí. É um joguinho 3D bacana, uma franquia de sucesso que tá se mostrando aí, se mantendo no mercado até hoje, com um jogo novo aí pra estrear. Tem jogo pra estrear, não tem? Não, de novo aí que saiu. Já estreou no... Já saiu. Acho que ano passado. Não, e não sei se é verdade, mas o Tekken falou que é a franquia de luta mais vendida da história, né? Franquia. É a franquia de luta mais vendida da história. Não, isso eu não sei, não, né? Sério? Mais que Street Fighter? Aham. Mais que Street Fighter? Caraca! Então não é pouca merda, não. Não é não, mas, cara. Porra. É, mas a gente conhece até o 6, mas também ele teve vários spin-offs, assim. Ele teve vários jogos teve não numerados que tiveram. Hã? Dois? Não. Eu acho que teve mais. É, o Tekken Tag e o Tekken Tag 2. Qual o outro? Não, mas ele teve o aquele da Nina. Da Nina. O jogo só da Nina. Nossa, Dead, eu não conheço. Ele teve aquele Revolution também, que era um free-to-play lá e tal. Cara, eu não... É, quer ver? É, tem... Outros jogos aqui, se tem ali. É, tem o tag primeiro, o tag 2 e o Revolution. É, tá certo, na verdade é 3 só. É o tal de Death by Degrees, que é da Nina, só da Nina. Não conheço esse jogo, nunca vi. É um beat'em up. Porra, não conheço. Enfim, e tem o Namco vs. Capcom, tem alguns personagens lá do... Ah, é, tem o Street Fighter versus Tekken também. Também. É. Não, esse aí não. É melhor. Não, esse aí é melhor esquecer. Então, cara, esse joguinho delícia, muito bom de jogar. Se nunca jogou, não sei o que você tá fazendo ouvindo o cast, mas então jogue. É, aconselhamos até fazer que nem o Francisco aí. Jogue o 3 e conheça os outros só por curiosidade. Exatamente. E é isso aí. Valeu, galera, nos vemos no... Valeu, Francisco, pela visita aí. E valeu, galera, nos vemos no... Pô, eu que agradeço. Neilson. Só tem uma coisa a dizer. Spider, seu boi, bora jogar Tekken. Nada de ficar jogando Nada de ficar jogando segredo de mamar, não, meu amigo. Bora jogar jogo que tem fight. Isso aí só dá vontade de dormir. Flávio! Não, Tekken foi... Pra mim, a partir do 3, foi... Eu joguei depois de todos, né? Eu gostei do jogo. É um jogo bom de se jogar. É fácil pra quem não tem aquela habilidade. É um grande jogo que... Quem não jogou, tem que jogar. Pelo menos o 3 tem que jogar, é certo. Olha só. Francisco, muito obrigado, bom, cara, por ter comparecido aí pra gravar com a gente, por ter aceitado o convite. Espero que tu possa aparecer mais vezes aí. Claro, não falando de Resident Evil, né, que a gente sabe que tu não manja. Não, o 4 mas não. Mas a gente pode achar algum jogo aí que, de repente, tu jogue, sei lá, um Zeldinho HD, talvez, quem sabe. Não, Final Fantasy 7. Final Fantasy HD, é. Final Fantasy HD, aí pode ser. Pô, mas é isso, cara. Joga em Tekken, o recado final é joga em Tekken, que é o melhor jogo de luta de todos os tempos. Então, né, todo mundo tem que jogar essa porra. Eita! Gente. Pô, mas é isso aí, então. Valeu pelo convite aí. Quem quiser acompanhar o meu podcast lá, é o Player Select, que é um cast exclusivamente de games aí. A gente fala de... Às vezes a gente fala de games antigos, às vezes a gente fala de jogos novos, né? Então a gente tenta abordar um pouco de tudo. E para alguém que gosta da oitava, nona arte, não sei qual que é aí, que é animes, né? Pessoal que é fã de anime, acompanhe o Senpai Minotou lá, que é um cast que, por enquanto, deu uma parada. Como bom anime, dá um hiato e logo depois volta muito melhor, né? Olha aí, forem falar lá do anime aquele lá do Masterchef, vocês têm que me chamar, pô. Que história é essa? Pô, é verdade. Eu apresentei o anime pro Team Blue e ele assistiu, cara. Realmente foi uma realização pessoal. O Team Blue assistiu a indicação. E é bom, cara. Anime atual bom, porra. Ó, é difícil, né? É difícil, mas quando a gente for falar de Cavaleiros Zodíacos, eu te chamo, Team Blue. Não, olha aí. Não... Os caras só sabem disso, só sabem isso. Ah, deu Cavaleiros Zodíacos, chama o Team Blue. Porra! O Play Select eu ouço bastante tempo. Você acha que o nosso cast é louco? O deles é 100 vezes mais. É, já houve uma época mais sombria lá, hein? Olha só. Pois aqui é. A gente só fala de época boa. Só fala de época boa. Então tá. Então fiquem durante a semana. O próximo agora eu acho que é o Fliperama de Boteco com a franquia do Marvel vs Capcom, né? E... depois, logo em seguida, jogo velho com a trilogia Mortal Kombat, a primeira trilogia aí, né? Então, eu acho que no começo do cast a gente já deve ter dado os detalhes aí, espero que vocês tenham gostado. Fiquem agora com a leitura de e-mails e comentários e... Spider! Será, Spider, que vai ter off-topic? Nem quando ele tá aqui, ele... Ele tem que ouvir ainda. Tchau, pessoal. Até a próxima viagem no tempo. Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. Saudações machineiros e machineiras do meu cocorô, eu sou Eduardo Filhote, sejam bem-vindos mais uma vez a outra leitura de e-mails e comentários aqui do MachineCast. Novamente comigo, me fazendo companhia e não me deixando sozinho para não perder espaço, Team Blue! E aí, pessoal? Aqui é o Team Blue, Edu, tamo aí, uns e-mailzinhos. Estamos aí, cara, temos um e-mail... Rafael. Um e-mail mesmo. Um e-mail. Do Rafael, que é um ouvinte que sempre acompanha a gente, comenta muito lá no grupo do Telegram, e dessa vez ele mandou um e-mail pra nós, pra ser lido aqui. Vamos honrar o nosso compromisso e vamos ler o e-mail dele. Ele fala aqui o seguinte: olá pra quem for ler. Olá, sou eu que tô lendo. O cast de notícias... Ah, ele fala isso sobre o cast passado, que foi o cast de notícias. Isso. Né? Ele diz aqui, ó. O cast de notícias foi bem massa. Lembro de tudo que o povo disse. Meu primeiro PC eu ganhei em 96. Então usei muito Windows 95, mas aprendi a usar computador com o 3.1 e o DOS mesmo. Como já disse no Telegram, e repito, o Flávio é o melhor estagiário de todos. Nem sinto mais saudades da baianeta dando Hadouken e tretando com o meio mundo. Caraca! Olha aí, olha aí. Olha aí, cara. Isso aí já é um indício de que a gente pode redigir o contrato do Flavinho. Deixar guardado na gaveta, né? Sabe-se lá quando um dia possa ser retirado, mas... Tu tá sabendo das atuais notícias aí, né? Sobre as séries aí, né? Por exemplo, que o Rick vai sair do The Walking Dead e o Daryl, que é o Norman Reedus, vai assumir como protagonista, né? Sim, ouvi. Mais ou menos o mesmo caso, é mais ou menos o mesmo caso aí do Flávio. A gente não pode efetivar ele sem ter certeza que ele pode ser um integrante. Ele é muito bom estagiário. É. Se a gente botar ele como principal, pode ser que ele não renda a mesma coisa, então... É um risco, né, cara? A gente tem que manter ele ali... Deixa ele assim, no que ele faz bem. Isso, que é servir um café. Que é servir o café. É. Serve direitinho. Aprendeu a usar um torrão só de açúcar, um mergulhinho. Um mergulho. Sim. Inclusive, ao vivo aqui, eu vou mandar pro Edu uma foto. Olha lá no grupo, vou largar direto no grupo do Telegram lá, e o Edu vai me dizer o que, que tu acha dessa foto, Edu. Vamos ver, vamos ver. Eu tenho desse aqui no meu serviço, eu vendo dele lá também, cara. Quando eu vi, a primeira coisa que eu lembrei foi justamente, me deu vontade na hora, falei, cadê uma linha? Deixa eu amarrar uma suquinha desse numa linha e fazer um teste. Pra quem não tá vendo a foto, eu peguei aqui, tinha uma foto no mercado de um potinho que vende torrõezinhos de açúcar. Ó, o Flávio, pode colocar na cafeteira. Ai, ai, ai. Ai, agora dá pra servir direito. Alguém tem que avisar pra ele que não, é um mergulho. Não é, tem, vou falar pra ele, vou falar. Vou falar ao vivo. Quem estiver ouvindo lá agora vai ouvir o áudio. Quem estiver no grupo vai ouvir o áudio de eu falando. Nada de colocar na cafeteira, é um mergulho! Um mergulho! Ai, ai, ai. E o Rafael fala mais alguma coisa? É isso aí. Aí ele falou, não se despediu de nós, deixou apenas esse recado aí pro Flavinho. Não, é que o e-mail, ele tá dividido, ele é em duas partes, né? O restante do e-mail dele é pro episódio 100. Inclusive, eu queria deixar já o aviso pessoal. Pessoal, por favor, mandem seus e-mails, suas mensagens de áudio. Mandem por onde vocês quiserem, dito que é pro episódio 100. Aí não importa qual rede social, coisa desde que alguém ache. Né? O ideal seria mandar por e-mail ou áudio no Telegram, enfim. Ou áudio por e-mail mesmo, tanto faz. Pra gente colocar lá no episódio 100. Então, façam isso o quanto antes aí pra garantir. Tipo o Rafael que já colocou, que já mandou pra gente aí. É isso aí, galerinha. Não fique pra trás. Se você, por acaso, deu um lapso memorial de tanto... brisar temporalmente com a gente, o nosso e-mail é contato@machinecast.com.br. Sim. E se você quiser, você pode deixar o recadinho lá no site machinecast.com.br. Isso, e verifiquem suas caixas de, né, rascunho. Então é isso aí, galerinha. Muito obrigado pelo carinho. Ah, mandem seus... não deixem de ouvir o Pode Brisar também, né, Edu? Toda semana. Ah, é verdade, cara. Não deixe de conferir lá toda sexta-feira. Tem um cast novo pra vocês, feito com muito carinho, muito cuidado, editado pelo meu querido parceiro e amigo Tim Blue. Super também Tim Blue. Feito com muito carinho e muito cuidado. O é Super o... Blue. Super Blue. Ai, ai, ai. E se você quiser mandar um e-mail lá também sobre o Pode Brisar, você pode mandar para mim no brisador@machinecast.com.br. É, pra quem já era ouvinte ou pra quem é ouvinte do Machine, não esqueçam que tem que assinar o feed do Pode Brisar. Não sai Exatamente. Do feed do Machine. O feed novo tá disponível lá no site. Você pode pegar lá no machinecast.com.br/podebrisar. Ou você pode pegar o link aqui também no post aqui. Vai estar dando um linkzinho maroto aí pra vocês. E não se esqueça, manda seu comentário, manda seu e-mail, manda seu áudio para participar do Cast 100. Pode ser pelo Telegram, pelo e-mail, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo telefone mesmo, por sinal de fumaça. Pode ser mensagem do futuro para nós. E galerinha, se você já percebeu, esse cast especialíssimo é o segundo cast que a gente faz aí do Projeto Triforce, onde a gente se junta com outros podcasts aí e lançamos na mesma semana 3 casts com o mesmo tema, com pegadinhas diferentes. Dessa vez nós falamos aí sobre trilogias de games de lutas. Espero que você curta aí o Jogo Velho e o Fliperama de Boteco, que saíram casts bem legais aí também. Tão legais, ou às vezes, talvez até um pouco mais legal do que o cast do Machine. Acho um pouco difícil ser um pouco mais legal do que o nosso, mas a possibilidade existe. Beijo, gente. É bem possível. Né? Talvez, eu acho que tenha 33% de chance de um ser melhor, mais 33% de outro ser melhor. Então, fica aí. Né, cara? E tem 33% de chance do nosso ser o melhor. Tem então... 33% do nosso ser melhor, exatamente. Então, galerinha, é isso aí. Muito obrigado pelo carinho, pela participação de todos vocês, pelas redes sociais, pelo nosso site e diretamente com a gente também, que vocês às vezes mandam recados diretamente para alguns dos membros. São todos super bem-vindos, mas nós lemos aqui apenas reforçando e-mails e comentários deixados no site, que é mais fácil para a gente filtrar. Mas recebemos todos com muito carinho. E espero que vocês curtam aí os casts dos nossos amigos e parceiros e nos falamos no próximo leitura de e-mails e comentários. Um grande abraço para todos vocês e tchau! E até! Off Topic. Fala, galera. Eu ia rebater falando que nada melhor do que jogar com um urso panda. Peraí, peraí, começa de novo que tu tava com uma barata na goela aí, vai. É, peraí. Vai. Vai? E aí, Francisco, já aprendeu tudo sobre Resident Evil depois daquele massacre lá do Quest of Tretas lá? Massacre nada, eu ganhei aquela porra, aquele Quest of Tretas lá, porra. Não, vocês foram massacrados pelo cara que fez as perguntas, porque vocês não sabiam nada. Não, mas eu ganhei, porra. No caso, tu errou menos, né? Errei menos, exatamente, Já tá de bom tamanho pra mim, não precisa já tá, mais. Né? Por que isso, será que não fizeram Cast of Tetos comigo de Resident, né? Por que será? É porque tu é o dedo mais rápido do Google que existe. Aham. Uh-huh. Porra, mas tinha pergunta de Resident Evil no que tu participou, tá te fazendo? Não lembra? Lembro, não. Não lembra? Não lembra. Até o Edu fez a pergunta de o que tava escrito na jaqueta da Claire. Ah, tá, eu falei. Eu falei. Se faz pergunta eu falei pro primeira. Se pergunta pro Francisco, ele não faz nem ideia. Eu faço ideia. Ele nem sabe que a Claire usava jaqueta. Não, eu acho tô que ligado que eu usava uma jaqueta escrita... Na verdade, ela não made usava jaqueta mesmo, não. É, era um coletinho. Era um colete. Tipo um colete escrito Made in Heaven, que é uma música do... Se não me engano, Zeppelin. Do Queen. É Led Zeppelin, e eu ouvi e aprendi isso escutando o Machinecast. Olha você. Aí, olha aí. A música do Led Zeppelin é Stairway to Heaven. Ele ouviu, aprendeu isso com o Machinecast, aí 5 casts depois vai lá e não acerta nada. Ah, mas caiu, né? As mesmas perguntas, porra, da prova, pô. O professor explicou uma coisa e caiu outra. O cara não sabia que tinha um DeLorean na Resident Evil 3 lá, ô Nils. Puta que pariu. No posto de gasolina, né? Cara, eu vou te falar que De Volta para o Futuro é meu filme favorito, cara. Eu não tinha visto essa porra. Na hora do cast, eles foram lá olhar lá o vídeo lá do... Não, eu fui obrigado a olhar, cara. Não acreditei mesmo. Um dos easter eggs mais massa que tem no Resident Evil 3 é o... Quando você vai subir naquele lugar lá onde você encontra o Nemesis... Não, tipo num, acho que é num restaurante, que você entra num restaurante, aí tá do lado assim, tem um posto escrito Biohazard 4. Caraca, tem isso? Tem. Olha, não lembro disso. Tem, eu lembro Jill do Sandwich. Jill Sandwich. Jill Sandwich. Vamos lá então. Já tô salvando o projeto, depois eu vou salvar o beleza. O quem é que vai ficar pra gravar e-mail ou Nilce e Flávio não? Eu vou dar uma olhada aqui que se tem que fazer alguma coisa, mas não sei, cara, não sei. Acho que eu vou me arrumar, que acho que amanhã eu vou numa entrevista de emprego, eu acho. Olha só. Flavinho, tu quer um cara dedicado a podcast, é o Flavinho. Oferecer o trabalho pra ele ganhando 5 mil, só que no horário da noite, e aí ele não quis, por causa de quê? Porque ele tem que gravar. Não teria folga durante a semana, eu falei, pô, cara... Tem um projeto aí. Isso que ele é só estagiário, não, né? Não, você tem que falar projeto. Tem projeto. Eu tenho projeto. Entendeu? Não posso, hein? Mas tá ganhando bem no MachineCast, cara. Pra que trabalho é essa, né, Edu? Cara? Não precisa disso, não. Deus tá vendo. Remuneração violenta. Deus tá vendo, né? Vou baixar o Tekken Tag 2 no Piratão aqui no Play pra jogar. Tá louco? Não vale a pena, não? Ah, vale, pra quem não tem nada pra jogar. É. Tipo, eu vou jogar Tekken 7. Tekken Tag copiou na cara dura o tag do Dead or Alive, bicho. Nossa. Sim. Cara, Dead or Alive é muito bom, né, cara? Porra, eu gostava de jogar Dead or Alive no Dreamcast. Não, todos os Dead or Alive eu joguei no Dreamcast também. Dead or Alive pra mim é bom. É bom. Paradise, né? O Paradise é sensacional. Não, pera aí, eu tô falando do jogo de luta, não o material masturbatório. Ah, tá, foi mal. Esse eu não curto, não. Esse aí que tá falando eu não curto. O de luta ele não curte. É, o de luta eu não curto. Eu tô falando de 5 contra 1. Só o 5 contra 1 que ele gosta. Esse é bom. Do 5 contra 1, não. Esse aí é bom. Se vocês interessarem pelo jogo, você vê isso aí, ó. Isso aí, minha análise aí do jogo do Dreamcast aí, ó. Toma jabá aí, ó. Já toma aí, ó. Jabex. Então tá, Francisco, boa noite, cara. Muito obrigado. A gente vai gravar uns e-mails aí agora. Então tá. Eu vou jantar. Então tá. Eu vou lanchar. Então tá bom. Falou, valeu, como sempre. Ó, já criei a pasta no Drive, tá? Valeu, Flávio. Então tá. Valeu mesmo o convite aí, se tiver algum outro jogo que eu manje, que é difícil, né? Mas se achar algum outro jogo aí que ele me chamar, estamos sempre aí, cara. Beleza, abração então, pra vocês. Muito obrigado. Abração aí. Tchau. Alô, galera. Até mais. Isso aí, Nilson. Tchau. Valeu. Isso aí, tchau. Falou. Cambada de vadio, né, cara? Sempre fica só aí, tu, né, Edu? Sempre só. Tá, tá bom. A gente não precisa deles mesmo. É, ué. Você acabou de ouvir MachineCast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.